começando a sua 261ª edição para falar de um dos jogos mais incríveis da porra do Pula, Tira e Mata de todos os tempos. Contra! Pra quem não sabe, dando mole, eu sou um ninja inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilatos. O Senhor da Eternidade. Escroto, câncer, caguei, fera. Escontra. Moleque! O Senhor da Eternidade, nesse episódio, tinha que falar em 2.5 vezes a velocidade dele. Isso, sim, começa dele. Será contra em 4x. O Daigo! É, contra o Espírito Santo. É relevante. É relevante. Nossa. É relevante. Caralho, que merda. É o próximo Tempestade Cerebral do Bastante Soco. E o Byron! Primeiro jogo de Brucutu é contra. E uma hora aí, o Killerazos! Essa fé cega que vocês têm nesse moleque, cara. Eu serei contra 4 indo pra recente uma vez no meu DS. Eu peguei! E é isso aí, nessa semana atira, pula, morre, atira, atira, pula de novo, morre, atira, atira, morre, pula, atira, morre, morre, morre, tudo isso muito mais. Depois do Ximene. Cima, cima, baixo, baixo, trás, frente, trás, frente, PA. Start. Não, start não precisa não, é dentro do jogo. É, rapaz. Fugindo de balas e coisa do gênero, porque hoje o Cássio tem que ver John Wick 2. Pois é. Essa é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em seu programa Eu Gasta de Juegos, edição 261. Chegamos longe demais e vocês nos deixam. Sim, cara, isso foi longe demais. Ao meu lado está o Senhor da Eternidade. Olha, eu tenho preconceito ao contrário com o John Wick. Eu sei que vai ser bom. Não, mas isso eu não tenho dúvida. Não sei, eu não gosto muito de ficar com essa mentalidade, porque essa mentalidade gera decepções. É, ela fere. Mas eu acho muito difícil isso acontecer. Eu tenho muita confiança. Eu também tô tendo uma certa confiança que eu já não tenho há muito tempo. Só vou poder ver ele depois nos... Eu acho que John Wick foi a primeira coisa que me deu hype nos últimos, sei lá, 20 anos. E olha que você nem levava muita fé, né? Não, quando eu vi o primeiro, eu levava zero fé. Então. Aí eu segui a regra das duas recomendações. Alguém me recomendou, aí depois outra pessoa confiável me recomendou. Eu falei, beleza, vou ver. Agora vai, né? E realmente me surpreendeu. E eu fui, tipo, esperando absolutamente nada. Achei que ia ser só um filme meio merda. Eu só cheguei nele e falei, ah, vou ver uns tiros. É. E é muito mais do que isso. Vamos logo pra esta merda que eu quero. Nós vamos. É, azar. Você precisa ir, porque tem fast food e essas coisas também. Pois é, vários pontos. Vamos começar o e-mail com o Brum Van Dijk, esse Brum Van Pinto, este safado, este homem normal que há muito não nos escrevia. Aí eu daigo o Senhor da Eternidade após 9 meses inundado em merda desde o EGJ229. Volto a enviar um Ximenes aos senhores. Vindo do Cerrado Paulista, trazendo a festa pra. Ela se opere. Bruno Bandic. Jesus do céu. Essas 30 edições mais recentes foram muito boas. Bota espero fé. Que tenhamos mais 40 pela frente até a edição 300. Porra, bota fé também. Quando é que a gente vai ter, tipo, 1000 edições que nem o podcast do Joe Rogan? Caralho, nós estamos longe. A diferença é que ele é, tipo, milionário, né? A gente ganha zero putos. E ele deve fazer mais do que 2 por semana também. Ah, deve, provavelmente. Com certeza vai. Faz pra muito caralho. Criativo. É, porra, mas pra gente chegar lá, né? Ou esse Patreon tem que rodar. Muito criativa a ideia de vocês criarem só um jogo de simulação da política brasileira. Existe um jogo de simulação muito parecido, não exatamente sobre política, mas sobre como ganhar dinheiro sem se importar com a ética. Moral rebota. Trevor Chance Capitalism 2 foi lançado pela Ubisoft em 2001 e simula a criação e controle de uma empresa em quase todos os aspectos, como marketing, produção, compra, importação e varejo. Caralho, não ouvi falar. Isso é didático. É coisa que os caras que fazem administração deviam jogar, né? Pois é. Pode criar, podia fazer uns jogos desses, só que tipo com qualidade de simulador mesmo, sacou? Treino, sacou? Você pode criar sua empresa em diversas cidades pelo mundo, explorando recursos naturais, manufaturas e pesquisar novos produtos de valor, de maior malar agregado. Caralho, tu tá analfabeto hoje, ainda, puta que pariu. Hoje eu tô pyro. Dislexo. E vendê-los em suas próprias lojas. Mas o que torna mais real é 1. Manipular e especular no mercado de ações. 2. Enganar seus sócios com resultados negativos para que vendam as suas ações a preços de banana. Caralho, que foda. Pera, porque mete bem a parada. Ah, tá, pra você comprar as ações, né? Tá, tem que... Sim. 3. Construir prédios e despejar seus moradores. Caralho, eu acho que você não pode despejar moradores, a não ser que você seja a prefeitura, né? Despejar os moradores ou fazer eles saírem pra você construir no mesmo lugar. Mas eu acho que você não pode, tipo, empresa privada não pode despejar morador nem fudendo, eu acho. Não, mas você pode, sei lá, meter uns lobby na prefeitura, não sei. Ah, sim, isso você pode. Poluir o meio ambiente, aí opção 4. 5. Aumentar os custos de produção para criar monopólios. Top. 6. Criar refinaria de petróleo no meio do centro comercial da cidade, porque sim. Por que não? Caralho. Por que não? Essa é a pergunta. Né? O jogo é tão parecido com a realidade que no cenário 9, chamado Real Problems Developing, se passa no Rio de Janeiro com a seguinte descrição. Você é um dos maiores empreiteiros do Rio Nossa de Janeiro. Nossa senhora, tá com todo mundo. Quem seria um empreiteiro fodão do Rio de Janeiro? Odebrecht. Foi todo mundo em cana, mas enfim, acho que ainda, mesmo com todo mundo em cana, ainda é uma das maiores. Paulo Otávio, sei lá. O Paulo Otávio é mais Brasília. É. Com mais de 30 edifícios comerciais e residenciais. Entretanto, o mercado prevê quedas nos faturamentos do setor imobiliário com a queda do preço médio do aluguel. Você deve urgentemente cortar as perdas de sua empresa, se desfazendo de ativos imobiliários e buscar novos horizontes em outros setores. Caralho, complicado. Seu objetivo é construir um valor líquido da sua empresa de 1 bilhão em 30 anos. Porra. Complexo. Será que dá pra mandar matar os outros? Ah, deve dar. Ah, não deve ter como, cara, não sei. Nunca foi tão fácil enriquecer sem se importar com os outros. Afinal, seu objetivo é aumentar lucro a qualquer custo. A qualquer custo. Custe o que custar. O jogo foi expandido em 2012 com o nome de Capitalism Lab, mas os gráficos continuam feios para caraca e não está disponível na Steam. Vai dar uma estragada, uma né? Talvez algum dia lancem um Capitalism 3 com mecânicas de propina a funcionários públicos e patrocínio de políticos e lobistas. Eita! Demais, nada mais. Desejo a todos do BFS um forte abraço e um próspero carnívoro. Abraço! Beijo. Então, o Sheldon da Fazenda do Orson diz aqui. Fala aí, galerinha do mal. Aqui quem fala é o seu proscrito favorito, Sheldon. Só estou escrevendo para responder umas perguntas e fazer outras. É, todo mundo, isso é o que todo mundo quer. Sim. Primeiro, o mitológico Rio Heroes ainda existe. Caralho! Caralho! Eu preciso ir nessa merda. Até 2014 eles estavam fazendo um torneio aberto, mas hoje em dia só dá pra assistir via streaming por questões de segurança. Questões de falta de segurança, né? Sim. Sugiro que quem queira saber mais procure nos antigos campeões ou na organização com Paulo Bananada. Paulo Bananada, Paulo Bananada, mete Paulo a porrada, Bananada. Mete a porrada. Cara, Paulo Bananada é um mito, puta que pariu. Aí, cara, eu acho que se eu me esforçar muito, eu consigo entrar em contato com o Paulo Bananada. Porra, vê isso aí, cara. Eu conheço pessoas que conhecem pessoas. I know people. Enfim, outra coisa, eu não escuto Disco Ninja, eu também não. E eu acho que tentei dar uma chance de descobrir que Ninja Nego gosta de Fairy Tail. Faço ideia que porra é essa? Acho... Fairy Tail? Fairy Tail? Que porra é essa? É aquele anime que é tipo One Piece, mas é medieval. Que nojo. Acho que tá na hora de fazer uma intervenção pro Fera. Já passou da hora. A gente já desistiu, esse barco já partiu, cara. A gente largou. A gente tentou, eu juro que a gente tentou. Também gostaria de aproveitar e perguntar o que vocês têm achado de Tiger Mask W. Mesma coisa que eu acho de todos os Tokusatsu, Fera. Uma bosta. Não é Tokusatsu, não, é anime. Same difference. Pô, Tiger Mask tem uma cara de Tokusatsu, na minha defesa. Ainda mais com W depois, é a Tokusatsu que tem essas porra de botar W. E anime de Gundam também, né? Sim. Tem essas porra de letra. É, anime de luta livre. Tem patrocínio da NJPW. Ah, é? É bom? Pra caralho. Bota fé. Tem uns filler muito safado ultimamente, mas agora que vai voltar pros eixos, parece que vai. O problema é que anime é anime, né? A série começou muito bem. Teve uma luta broxante entre Tiger Mask e Tiger the Dark. A luta dos dois na abertura do desenho tá mil vezes melhor do que foi apresentada. Ah, fera. A abertura de desenho é... Sério? Mas enfim, a abertura do desenho é propaganda enganosa. É tudo bem animado, lindo. Pessoas, porra, tudo brilhante, tudo bem animado. Vários frames, tudo se mexe. É incrível. Enfim. Será que esses filhos do inferno com wrestlers indo atrás de sobremesas vai acabar logo? Não. Vai acabar e depois vai voltar. É, provavelmente vai. O negócio vai ter 39 episódios. Se der dinheiro, vai ter filha. Será que rola um tag Fate Team, Tiger Mask, Springer Tiger contra Tiger the Dark, Miss X. É... Não, acho que não, a Miss X não vai querer lutar de novo, não. Ela tomou um pau no último episódio. E por último, a pergunta pro Tigreon. Numa luta, quem você acha que venceria? Michael J. White ou Philip Ray? Quem é Philip Ray? Philip Ray é um desses karateka também, mas acho que ele não faz filme, não. Michael J. White eu conheço porque ele fez aquele filme da prisão foda, e ele fez o Never Back Down 2, que é uma santa merda. Ah, é assistível, não é tão ruim. Eu gosto dele por causa do lutador de rua também. Ah. O Blood and Bone. Isso é bom. Já viu? Que tem o chute quíntuplo no ar? Chute quíntuplo. Caralho. Não, o cara dá 5 chutes enquanto ele pula. Sério. Mas ele faz isso na vida real? Faz. Ele fez com o nego segurando o tábua, ele quebrou acho que 8 tábuas. Caralho. Porque depois que ele saiu dos 5 chutes, ele ainda quebrou alguns com soco. Justo. É absurdo. Acabou. Ah. Até mais, amigos. Até mais. Ah, eu acho que eu vou com o Michael J. White, hein? É mais famoso, deve ser mais forte. E, porra, ele tem o poder de negão. Sim, ele é o tigre de bronze, cara. Vamos lá, agora é o Finder Lucas. Finder Lucas, você ainda não nos diz como dizer o seu nome, meu filho. Tanto faz. Tinder Lucas. É, Tinder Lucas, você vai agora buscar mulheres. Você tem 18 anos, tá na idade. Cara, agora, caralho. Agora que eu percebi a razão do nome Tinder. É? É, que é tipo Finder com Tinder mesmo. Com, tipo, fazer fogo e tal. Tipo assim, você procura putaria. Não é que faz sentido? Não tinha pensado. É mesmo o princípio do Grindr também, né? É, porque por causa do G, né? É, por causa do G e também parece Finder. Caralho, sério, minha vida mudou agora. Obrigado, Tinder Lucas. Pode crer. Tinder Lucas, agora seu nome é esse. Olá, Daigo, protagonista de Sleeping Dogs, e senhor da eternidade que na minha mente é o Sora, protagonista de Kingdom Hearts. É, eu sei que você falou isso só pra me sacanear, então eu vou engolir quieto. Que sujo. E um abraço para o senhor Pivoto. Aqui o Tinder Lucas, 18 anos, Belfor Roxo. Estou escrevendo para dizer que ano passado comprei meu Xbox 360 desbloqueado. Estou aproveitando o esquema de 3 jogos por 20 paus. Justo, justíssimo. O videogame morreu, você não está mais lesando ninguém. Pretendo ter um Nintendo Switch original e existe uma história bem engraçada sobre como adquirir meu videogame. Estava eu no banheiro mijando. Já começou bem. Quando surge do nada um cara de uma das caminhas do banheiro dizendo: ei, garoto, quer comprar um videogame por 600 paus? Cara, você nunca interrompe o homem quando ele tá mijando, mas tudo bem. Não, mas acho que ele continuou de boa enquanto o cara falou. Obviamente eu aceitei e comprei com o meu segundo salário do meu primeiro emprego. Aê! Parabéns. Emprego. Eu sabia esse exemplo dele, tem 18 anos e já tá rico. Ok. Por favor, transforma a leitura de e-mails em um programa à parte, né? Você tá louco? Tá maluco, já dá trabalho às iris. Né? Afinal, essa parte do cast é um programa à parte, merece seu lugar especial. É por isso que de vez em quando no ano a gente tem um programa só de e-mails. Cara, eu fico muito emocionado. Geralmente as pessoas só xingam a gente, mas volta e meia tem um elogio e eu fico muito feliz. Muito obrigado. Né? A gente muito tá obrigado por proporcionar esse momento. Eu também agradeço pela valorização de nosso trabalho. Deixa eu ver. Nossa senhora, o cara ainda falou contra o Disco Ninja. Isso é meio errado. E faça um Disco Ninja em outro cast na semana, já que ele é só música sem nenhum diferencial e é chato atualizar o feed esperando o cast e receber um Disco Ninja sem graça. Que é isso, menino? Você tá sem amor no coração, pelo amor de Deus. Eu concordo com ele, eu acho Disco Ninja uma merda. Eu gosto. Por isso que no último Disco Ninja que eu participei, eu sacanei ele, porra toda. Não, mas porra, por que será, não é? Mas, você colocou até Sonic and the Brotherhood. Nossa, cara, aquela trilha é sensacional. Estou organizando um crossover de vários casts e ficaria muito feliz se vocês aceitassem, caralho. Até imagina, né? É, minar, né? Tipo, um pessoal em japonês. Ih, é goiabuzinho. Ih, puta, caralho. Puta, o cara tava gostando do cara, aí o cara se entrega. Todo mundo se entrega no final, é foda, cara. OBS, voltem a usar o Discos no site, fica horrível comentar sem ele. Vamos ver isso, porque não é a gente que mexe. A gente pode repassar o problema. Eu sou um especialista nisso. Sim, porque eu sou um funcionário. É literalmente sua função, né? Exatamente. Agora o Lone Player, olha aí. Olá, amigos Douglas e Pedro, tudo bem? Toda essa intimidade do Lone Player, né, cara? Impressionante. Caralho. Bom, melhor me chamar do meu nome do que me chamar de protagonista do Kingdom Hearts, mas tudo bem. Lone Player escrevendo aqui. Depois de tempo sem participar, cá estou novamente a enviar-lhes uma carta eletrônica, graças a Deus. Quanto ao episódio da semana, achei as escolhas de músicas bem fracas. Bom, eu não tava envolvido nisso, então já fui perdoado. O Daigo tava envolvido, então é culpa sua, Daigo. Não, caralho, fudia por... dele. É, tudo bem, pode ser também. Até porque eu confio no... Se tem alguma coisa confiável no Daigo, uma das poucas coisas confiáveis no Daigo é o gosto musical dele. É, até mesmo as coisas do Yabu que ele gosta são boas. Começando com o tipo de samba que meus pais deviam dançar em sua mocidade. Deve estar falando da música do Black Hill que eu coloquei. Deve ser bom. E terminando com a música tosca de Yu Hakusho. Não tem música tosca do Yu Hakusho, fera. Se mata. Sim, ou seja, agora ele mostrou que é o gosto. É, ele mostrou que ele tá errado. Já em relação aos comentários aleatórios durante o programa, que são a verdadeira estrela, a música The Hero of the Day do Metallica também me traz nostalgia por tê-la conhecido um AMV de Dragon Ball. Caralho, mas é que se entrega foda. Adivinha quem foi que escolheu? Bem, Dragon Ball não é anime, né? Dragon Ball é aceitável. Não, mas adivinha quem foi que escolheu essa? O Hero of the Day? Não. Ah, vou chutar Chicão. Não, foi o Baeri. Foi quase. Foi o Chicão só meteu o Fairy Tail o programa todo. Que nojo dele, cara. Que nojo dele. Ai, meu Deus. Não era pra ser de RPG essa merda? Não, Fairy Tail é bem RPGzinho, velho. Bom, Fairy Tail eu não sei porque é merda Weeaboo, mas The Hero of the Day não tem nada de RPG nessa bosta. É porque o Baeri colocava essas porra pra tocar durante a sessão. Eu achava que ele era um bom mestre, mas aparentemente ele é cuzão. Sim. Porra, você. Eu já acho estranho botar a música com letra. A não ser que seja uma parada muito climática, tipo, sei lá, tu esteja mestrando um Shadowrun da vida, aí tu bota aquelas músicas eletrônicas que tem uma mulher com voz fina gritando no fundo. Aí beleza. Colocar uns Kraftwerk. É, uns Kraftwerk, umas porra dessa, beleza. Agora, porra. Os Front 242. Eu sei que a porra do Baeri só mestra aquelas bostas de Dungeons and Dragons. Tipo isso. Ah, Hero of the Day é totalmente anacrônico, escroto e me dá câncer, enfim. Imagino que deva ser o mesmo que os participantes citaram. Já o termo Hisatsu, além de me lembrar as técnicas dos. Caralho, alguma merda. Ensina merda o Yabu aqui. Também me lembram bastante os golpes finais do Kamen Rider Dan ou em sua forma vermelha. Eu não faço ideia, não entendi absolutamente nada dessa frase, graças a Deus. Assim, o Dan O, ele é um Kamen Rider que ele é possuído por outros espíritos e cada espírito é uma personalidade. A personalidade do vermelho, ele é o maior criador de presunto e queijo do Tokusatsu em geral. Bom, ele é extremamente presunto exagerado. Ele come o cenário, já ouviu essa expressão? Já. É clássico. É isso que ele faz. Ele come a porra do cenário. No mais, Anderson Silva voltou a vencer, mesmo que de forma contestada. Cara, foi patética aquela luta, sério mesmo. Primeiro, a única coisa que me deixou feliz nessa luta foi que foi free Poker Money que eu ganhei apostando no Anderson. Porque aquele Dusty Brown é uma bosta. O Anderson tava underdog ainda. Ele tava zebra. Isso. Tipo, não tinha como ele perder daquele cara que é horrível. Mas o Anderson bem que tentou, porque ele clinchava o cara e ficava lá, tomando porrada no queixo. Eu não fazia nada no clinch. Achei que ele, sei lá, ia dar uma joelhada na cara do maluco. Mas não, ficou lá tomando porrada. Nenhum doente. O que é tão... Acho que foi algum tipo de doentio de roupa dope, sei lá. Não sei o que aconteceu ali. Foi sequela. É quando bate o autismo, eu não sei o que foi. Enfim, pelo menos ele ganhou, meu dinheiro entrou, tá bom. Jacaré continuou a dar show, sim, mas ele tomou umas porradas do Team Bolt que no início ali que eu fiquei meio bolado. Mas o Team Bolt é isso, né? Ele dá umas porradas, tu fica assustado, ele ganha dos caras que ele não deveria ganhar. Mas aí o Jacaré fez o que ele tinha que fazer mesmo. Joga no chão e finaliza o filho da puta. Joga no chão e destrói. E Glover segue firme. Cara, o Glover, sério, eu acho que ele é o impressionantemente, ele é o top 3 da divisão, de tão ruim que é a porra da divisão. Mas, cara, ele é muito lerdo, cara. É impressionante como ele é lerdo. Ele parece pesado, tá ligado? Parece que ele não consegue carregar o corpo dele. Caramba. Sim, cara, eu não consigo botar fé no Glover, mas ele sempre ganha, então é isso. Vamos ver. Não vejo futuro pra jogar brasileiro, que pena. É, então, aparentemente, os comentários que seus comentários foram irônicos, mas enfim. E é isso, como a merda, como a merda. Você também. Toma merda! E por fim, outro Raider. Outro Lucas, na verdade. O Raider Lucas. Ei, que beleza. Olá, galera do BFS. Tudo beleza? Sim, acabamos de dizer que tá tudo beleza. Ah, que beleza! Aqui quem fala é o Lucas do CE. Deve ser Ceará, né? Achamos que sim, né? Vamos chutar Ceará aí. É, vamos chutar Ceará. Vamos chutar o Ceará. Não, pera aí, isso dá problema. Nick de Counter-Strike 00 bala. Bom. Nick de quando fazia podcast, Raider Lucas, ok. Vem por meio desse tratar do último tema abordado no cast. As trilhas que mais usei nas minhas mesas de RPG foram as do Conan. Porra, as do Conan sim, aí sim, caralho. Porra, caralho. É, ali é Basil Pulê do Rio, meu filho. Ali você tá falando. Monstro, caralho. É, um pouco do Senhor dos Anéis. É meio batido, mas é justo. Melhor do que Metallica. Sim, e Naruto. Então as trilhas sonoras realmente. Ah, não, assim, o meu ente, ele teve uma vontade de falar, caralho, seu merda do Yabu, mas não, o Naruto é realmente boa. Principalmente as aquelas do meio dos episódios, são muito boas. É, aqueles rockão de tem os rockão, tem umas tambor. Rola uns tambores japoneses do caralho, né? Na maneira. É bom, é bem feito. Não tem como reclamar daqui. E o mal 3DT é o Yabu, então o Yabu tem que me abusar mesmo. Tem. E na mesa de 3DT do mesmo. A única coisa que boa sobrou do anime, ó. Esse menino é esperto. É, ele é esperto. Gostei de você. Respondendo a um dos pontos levantados no programa, o tema do meu ataque especial seria o tema do Kenshiro, de Hokuto no Ken, ou o tema do Zengar Zonvolt, de Super Robot Wars, se eu estivesse pilotando um robô. O nome da música é Akotatsu Tsurugi, a espada que rasga o mal. Foda. E é exatamente isso, todos os robôs do Zengar têm um espadão absurdo. Que rasga o mal. E fica, ele grita, eu sou a espada que rasga. Zeldon pra frente rasga o mal. É tipo isso, pô, o Zengar podia ser perfeito pra um jogo de porrada do Super Robot Wars. Falando em Super Robot Wars, comecei a jogar os jogos da série depois de ouvir o cast de vocês. Isso. Comecei pelo OG do GBA e mesmo com todos os avisos de vocês sobre a dificuldade, eu tratei o jogo como um Tactics comum. Menino, garotinho, jovenzou, por que não? Quando eu cheguei no Ingram Plissken, eu não consegui derrotá-lo por nada. Fraco. 300 mil de HP também. Tive que recorrer aos GameFAQs da vida e lá aprendi tudo que tem no Intermission, não é de graça. Tudo está lá pra te mostrar onde e como cada unidade pilota melhor. Assim eu zerei na rota do Ryusei e agora estou na rota do Kyusuke. Ah, nada mal. Na rota do Kyusuke é a mais fácil, eu devia ter ido nela primeiro. Mas fico alternando entre o OG e o Super Robot Wars 3. Lá a mecânica é bem diferente. Pergunto-me se o Sr. Daigo tirou de letra ou usou um pouco de ajuda externa. Não, ele é monstro, pô. Não. É porque o OG eu já tinha ali uns 5 ou 6 anos de experiência em Super Robot Wars. Eu não garotei. Ah, tá, tu já era pica. Já cheguei pensando, pera aí. Aqui deve ser o Ingram, o último chefão. Os filha da puta não vai vir com robô. Pouca merda. Eu vou tomar no cu aqui. Eu tomei no cu umas duas vezes, na terceira eu passei. Aí eu fiz o que eu gosto de chamar de o camburão da dor, que eu cerquei ele com todos os robôs mais fortes e comecei a bater. Ele simplesmente não tem como fugir nem como reagir. É engraçado demais. Foda. Bem, continue com este excelente podcast, duvidoso. E até depois. Eu juro que continuo, cara. A gente vai tentar. A gente não parou até agora, né? O que pode parar a gente, fim do mundo? É, que devia ser hoje, mas não foi, né? A gente enfrenta todas as adversidades, cara. Nós estamos batendo a cabeça aí, nós estamos seguindo em frente. Aliás, tá aí uma boa moral para a semana. Continue sempre em frente. Pois é, boa, gostei. Já emendou, né? Porra, foi bom. Porra, que curtida, não? Porra, aí sim. Continue sempre em frente, não baixe a cabeça. Não baixe. Só vai. Não olha pra trás, não. Olha pra trás te faz duvidar e duvidar não é legal. Não. E é tranquilo, pois logo mais tem mais e avance, seu corno! Antes de começar esse podcast, saiba que esse é o programa que gravamos com o menor foco de todos os tempos. Não, muito obrigado e aprecie essa aleatoriedade com gotas de contra. Não, você tá errado porque a gente gravou um programa de Alex Kidd que foi tipo 20% sobre Alex Kidd. Meus amigos, falando nessa sequência linda, Contra foi o primeiro jogo que você tinha que usar cheat mode pra dar um lock no easy mode, no normal mode, né? No easy mode. É o modo Muteki. Usar o código Konami. 30 vidas. 30 vidas. Meus amigos, Contra é um dos jogos mais clássicos de filha da puta, que raiva, de todos os tempos. Eu lembro muito de estar na casa do meu tio e ele tinha um Phantom System com um cartucho de 16 jogos. Nossa, é o mesmo tio que eu tenho. Eu tive todo meu parente hoje. Moleque, esse cartucho tinha também um ratinho com um chapéu de mosqueteiro e uma espadinha na frente. Tinha o jogo do Félix também, né? Gato Félix. Tinha o Super Mario 3, Mega Man 3, Kung Fu. vários jogos. Vamos dizer assim. É, Tiger L. Grandioso Tiger L. E dentro desse cartucho tinha um jogo chamado Contra, que eu achava maneiro, porque, pô, era um joguinho lá que eu pegava os malucos, atirava, matava todo mundo. Achava divertido. Famoso jogo de andar pra frente e atirar. Andar pra frente e atirar. Andar pra frente e morrer, né? É, eu lembro que nesse cartucho tinha também Castlevania e tinha Mega Man. Eu lembro muito de falar, caralho, esses jogos eu não sei passar de fase. Eu era pequenininho, eu falava pro meu pai, pai, esse jogo é legal, mas eu não sei passar de fase, me ajuda. Eu tive uma fita de... O meu não era Phantom, né? Meu tio tinha Phantom, era Turbo Game, que eram 100 jogos, sei lá, 200 jogos. 100 só que, jogos? É, então, só que a partir de certo ponto, na verdade, era só a segunda fase de um jogo, entendeu? Então o cara botava lá o shift lá na fase do Lepron e só ia pra segunda fase do Contra. E era o jogo, sei lá, 21. Bom. Em vez de ser... O jogo 1 era Contra a primeira fase, o jogo 21 era Contra a segunda fase já. Você podia começar tipo, a segunda fase. Aquele minigame que vocês compravam que tinha tipo 200 jogos, só que todos eram tipo uma variação bizarra de Tetris. Tetris mais rápido. Bom, mas esse era... Click Games. Não, e tinha a versão da navezinha também. Tinha da corrida. Porra, da navezinha era muito história. Né? Depende da tua imaginação. Da navezinha, vocês estão falando de DynaVision? Não. Aquele Brick Game. Brick Game, porra. Tinha uma versão de jogo de nave ali, pô. Que você tirava. Ah, tinha uma bolinha não, que tirava você falou bolinhas, de outras bolinhas. De um quadrado, na verdade. É, bolinha você tá sendo muito bondoso. É um quadrado. Não, de navezinha. Lá, entendeu o quê? De navezinha, eu entendi. De da navezinha. Caralho. Caralho, vizinha? Que vizinha? Nice vizinha. Peraí, deixa eu mandar uma parada então, já que tu falou de vizinha. Uma vez. Eu não bebi. Tá, uma vez o Ninja Inimigo ainda não morava na casa que ele mora agora. Ele já morava com a senhora dele num outro prédio. Aí eu e minha senhora fomos visitá-los. E ele falou: a gente mora no terceiro andar, apartamento tal. Beleza? Muito bom. Aí a gente entrou, foi lá no fundo do prédio, era o prédio dos fundos, né? Entrou. Pegou lá, apertou lá o botão, terceiro andar, subiu, beleza. Aí achei até estranho, né? O elevador tinha uma numeração meio esquisita, mas beleza, terceiro andar. Entrou. Aí falou, 300 e não sei o quê. Tocou a campainha. Cara, saiu uma garota ruiva e atende a gente. Aí falou, boa noite, pois não. E ficou com um sorriso assim, ficou aí minha mulher olhando pra cara do outro, falou, cara, que porra é essa, brother? E ficou com um sorriso tipo, hoje tem! Tipo, cadê a pizza, né? E aí, a gente ficou, Juliana e Pedro. Ela falou, não, aqui é S3, eles devem morar no 3. E tipo, o prédio do Distrito tem 3 níveis de subsolo. E aí, depois tinha 3 andares. Ele morava no 6º, tá ligado? Em relação ao chão. Porque e você nunca mais esqueceu o número desse AP, né? Pra voltar lá. Nunca mais esquecemos. Era o subsolo 4, depois o subsolo 3, S2, S1, 1, 2 e 3. Tava pro 7º andar. Aqui, a rua de trás, que era de fato a frente do prédio, em relação a onde eu entrei, tava no nível do 1. Então construíram daquele jeito. Mas é isso. Só pra relativizar aqui, tem o Elevator Action, que é um jogo de elevador. Então, só pra não ficar totalmente fora do assunto. É com 5 anos do programa. E pra ajudar aí a galera aí, que você se fudiu no passado, hoje tem a parada boa. No AliExpress você compra aí cartucho do NES com jogos mesmo completo, de 150 a 190 jogos. Então, você dá pra ter a coleção toda do Nintendinho em 3 cartuchos, praticamente. Tá falando que eu posso chegar, ter um Nintendinho e comprar um cartucho chinês True, que tem todos os jogos de um cartucho ótimo. Isso. O Iron me ensinou até que se você fizer um home hack de um jogo e mandar pro chinês, ele queima um EEPROM pra você e te manda. Sério mesmo? Sério. Uhum. Quanto é que queima um EEPROM aqui? Nossa, aqui não vale a pena. Aqui nego cobra o... Aqui nego quer te cobrar um rico, porra. Meus amigos, uma das coisas sobre Contra que eu só fui saber depois de adulto é que Contra começou no fliperama, era um arcade. Caralho, que pica do Montilho, mas é, sim, 87. Pô, aí, time que tem goleiro é de história. Se você só pra avisar, enquanto gravamos esse programa, nós estamos assistindo o jogo do Botafogo, tá? É. E a gente tem que assistir, porque a gente é a única torcida do Botafogo. Sim, o Clerazzo deve estar em casa vendo, inclusive, por isso que ele tá, o bot também, e o Imperiano, é a torcida do Botafogo. O bot é botafoguense, né? Eu tô aqui, eu também sou botafoguense assistindo. O bot, ele usa camisas do Botafogo às vezes, ele não usa de nenhum outro time. Isso então, pra mim é, então é mais. Você assume que ele é botafoguense. Ele é, ué, tem um monte de cara aí que tu pergunta que time o cara é, o cara fala que é flamenguista e nada, nem isso. Nunca viu uma camisa do Flamengo na vida, não sabia um jogador do Flamengo. Pergunta Zico. Zico é de que time? Ah, não sei, é Vasco ou Flamengo? Não sei. E o cara fala que é flamenguista. Cara, mas tem uma teoria de que todo mundo nasce flamenguista por default. É, assim como se não, se certo, não, mulher, não falou é, nada, é Rio de Janeiro, né? Só se for, porque aqui não. É. Mas enfim, o contra. Não, em Manaus, moleque, Manaus, o que mais tem é flamenguista. Tem isso. Em Brasília também. Brasília também. Até cara, a história também. Manaus, nada de contra, até agora zero contra. Acho que é tirando São Paulo, Porto Alegre e BH, qualquer outro lugar, o que mais tem é flamenguista. Porra, Manaus tem história aí, mas fica pro outro programa. Não, esquece Manaus, vambora. Amigos, arcade. Sim. Quando eu era criança, eu não sabia que contra tinha em arcade. Eu nunca vi contra em arcade. Você é cuzão. O primeiro vez que eu joguei contra foi no arcade. Sério mesmo? Mas era o contra de arcade? Sim, eu também. Eu joguei primeiro os dois de arcade antes de jogar do NES. Aqui eu cheguei a ver a máquina, mas era muito longe de casa. Eu não tinha pra. Eu vou te falar, se você já acha a versão de NES, irmão, a versão de NES é very easy perto do arcade, cara. A de NES deve ser o Master Papa Ficha da história. A de Nintendo. Não, porque tem o Super Contra. A de Nintendo tem fases mais longas, assim. Em relação de fliperama, pra dar uma equilibrada. Não, o jogo de fliperama, ele é até relativamente curto, né, cara? Quando você sabe jogar, é quando você é viciadão ou quando é, sabe. É, 6 fases, 20 minutos. É rapidinho. Acho que não, qualquer jogo de fliperama, se você é viciadão, ele termina em menos de 20 minutos. Que isso, cara? Tem jogo que demora mesmo. Final Fight da vida? Uns 40 minutos, pô. Tipo um jogo Final de. Final Fight é 40, 45. Não, mas arcade? Arcade, é. Sim, cara. Não, né? Arcade é, não era assim, vapt-vupt, não, pô. O joguinho era. É, tipo, quase uma hora de jogo. Tipo, uma hora. Ah, Shadow of Mystara é diferente. Mas você pode pensar, sei lá, tipo, X-Men, Simpsons, esses de beat'em ups, Tartaruga Ninja. É meia hora. É, tipo, por aí, no mínimo. Não, mas olha só, lá em Caxias só tinha fliperama Capcom e Neo Geo. Depois de, sei lá, 96, assim, eu começava a ver uns Time Crisis e uns Tekken da vida. Mas, fora isso, não tinha mais nada. Tudo. Aquela Electronic, né? Aquela Tektronic, não sei a porra da marca. É, mas o maneiro disso que o PH falou é que é muito maneiro do Contra, que é um jogo que surgiu nos arcades, tiveram as duas versões, né? O primeiro Contra, depois do Super, o Super C, que é o segundo Contra que a gente vai falar depois. Mas as duas versões, a maioria das pessoas nem conhece. Né? O Contra se passou a se tornar um jogo que é quase que exclusivo do Nintendinho, que as pessoas só remetem à versão de Nintendinho. E foi um jogo que foi portado pra vários sistemas, mas todo mundo que você vai ver só lembra da versão de Nintendinho. E tem um motivo até muito importante pra isso, que é, na minha opinião, a versão de NES é bem melhor que do arcade, cara. É melhor de jogar, é mais equilibrada, a música é muito mais envolvente, então é um jogo que marcou. E, porra, e tanto que a Konami desistiu, falou, pô, vamos lançar só pra console, que é aqui que tá dando certo. O gráfico do Contra original pra arcade, ele é até um gráfico que você vê que notoriamente é mais bem feito, né? Mas o de Nintendinho me parece bem mais carismático. Ele tem cores mais infantis, diria eu. Não, mas não é nem por isso. É só a calça dos caras fica vermelha. O de arcade tem definição melhor, mas não tem carisma nenhum. Eu olho pra aqueles caras ali e falo, tá, foda-se, dois otários. O de Nintendinho, não. E outra coisa, a gente tá fazendo esse programa porque a série faz 30 anos, né? Mas são 30 anos considerando, é claro, a versão de arcade. O port pra Nintendinho é um ano depois, é só 88. Então você tem exatamente, quase exatamente um ano entre as duas versões, né? Fevereiro 87 e fevereiro de 88. Mas a série tá ficando trintona mesmo, é agora. E falando de história, você sabe por que a série se chama Contra? É, por causa da parada lá do Irã e da América Central. Em vez de a parada lá, explica isso aí. Calma aí, em 87, calma. O que você acha? Calma, em 87 vazou aí no governo a Sherry Reagan, né? Que era da época, 87, por aí. É, Reagan. Ele vazou pra imprensa que os Estados Unidos vendia arma pro Irã pra poder. Vai lá, né? Pra poder combater um grupo de guerrilheiros lá da Nicarágua que tava invadindo lá. E o nome dessa operação era Contra Force. E então isso aí vazou. Na imprensa e 3 meses depois saiu o jogo. Só que até aí você pode falar, pô, beleza, isso daí é só uma coincidência, o caralho. Só que tem uma música no jogo. Sandinista, é o final. Isso, exatamente, que é o nome da facção que os caras combatiam, entendeu? Caralho. Então, semelhança não é mera coincidência, cara. Apesar de que dentro do jogo, Contra tem outra. Não, tem outra conotação. É porque eles são a Contra Force, o esquadrão. O primeiro jogo é basicamente isso. Oh, meu Deus. sinais estranhos estão vindo de uma ilha lá na puta que o pariu. O que vamos fazer? Vamos mandar um bando de brucutu resolver essa porra. Aí morre todo mundo, só sobram dois. É, mas outra coisa que você tem que ter em mente também, que você não pode levar em consideração a versão americana, porque... Não, eu digo a japonesa mesmo. É, porque... É japonesa, eu não tô nem pensando na americana, parceiro. Americana, tudo é meio que trocado, censurado pra poder, né... É, porque não tem ET, assim, é, na verdade, os sinais estranhos da ilha é uma invasão alienígena, e quando eu digo alienígena, você pensa em alien, você pensa em boquinha, você pensa em sangue ácido, essas coisas divertidas. Em sangue verde, né? É, sim, eu penso. A versão americana é uma facção chamada Red Falcon, que são, tipo, simplesmente terroristas com... que por alguma razão eles parecem aliens. É só por causa disso. Isso aí, Channel curtiu isso. É, e aquele cara do cabelo em pé maneiro. Sim. E aí, desde então, os ETs venceram e todo o resto da série, pelo menos até o Neo Contra, são os humanos tentando dar um jeito de virar a situação. Ah, o canon é que no final do Contra 1 deu ruim? Não, não. No final do Super Contra deu ruim. Porque no Contra 1 eles conseguiram detonar a primeira onda da invasão, mas a segunda veio que veio. É. Outra coisa interessante também é que é um jogo feito por japonês, né, a Konami, que lançou primeiro nos Estados Unidos que no Japão, até porque o tipo de jogo é um jogo que estaria muito mais no público americano, né? É ocidental, ele. E é, assim, tem outra coisa também. Lembrando que a Konami... Grisor, o jogo. Probotector. Não, não, isso é o Contra 3. Probotector na Europa, porque lá tem uma lei que não pode jogo... Mata gente. Na Alemanha, é. Pera, não pode matar gente no jogo? Isso é onde? Na Alemanha? Tem uma... Então, tipo, só tem, sei lá, Zelda? Não, tem. Ou, tipo, eles fazem mod dos jogos onde todos os homens são... Tipo, tem jogos de Contra que saíram na Europa como um todo com esse nome, Probotector. P-Robotector. E todos os skins viraram robôs. E aí foda-se, não tem problema. Só mata robô, é robô matando robô. Até 2011, estúpida no nível absurdo. Pra você ter uma ideia, até 2011 era proibido você ter uma cópia de Doom na Alemanha. Era preso. Ah, não sei se era preso. Talvez fosse. Não, você era multado. Era proibido, não era crime, talvez, né? Talvez fosse era contravenção penal. Olha aí, cara, que cara esperto, hein? É. Goleiro do Colo-Colo, meu irmão. Se fosse. Pô, você falar agora, vai tomar no cu. Tava 3-1 já, Botafogo. Vamos trocar de goleiro. Olha lá, meu irmão. Esse cara, mano. Mas é isso, a coisa da Alemanha era isso. É, e eu tô coisa pra complementar o que eu terminei de falar, que se você é colecionador aí, pega a versão japonesa que, como ela saiu depois, os gráficos foram bem melhorados em relação à americana. E tem cutscene. Tem cutscene no jogo mesmo? Caralho, cutscene. São simples cutscenes. Tem uma cutscene no Nintendinho, é tipo aquela cutscene do Ninja Gaiden, né? Não. Isso é muito avançado. A cutscene é tipo in-game, aí aparece um texto. Não, não é nem in-game, é uma foto do seu boneco ajoelhado com um radiozão na orelha, falando, eu estou chegando em tal lugar. Ou então ele atirando na tela, eu estou chegando em tal lugar. A parada da Konami lançar antes também, nos Estados Unidos, enfim, não é nada muito estranho, só lembrar que a Konami, ela tem... Não sei se hoje ainda faz, tá? Mas ela sempre teve muita entrada em mercado de máquina de cassino, né? Tanto que ela faz patinco pra caralho, só faz isso agora. Agora, né? Só faz isso, a porra. E nos anos 70, 80, ela mexia já com isso. Então, até hoje ainda tem muita coisa em Las Vegas que é da Konami. Máquinas de slot machines, vagabunda mesmo. Sem tema nenhum. Então é uma empresa que sempre teve muita entrada no mercado americano. Então o cara lançar antes lá não chega a ser nada bizarro, não. Ainda mais que o estilo de jogo, né, como o pessoal apontou aí, é bem a cara de americano mesmo. Afinal tem o Stallone e o Schwarzenegger e o Ali na capa, né? E era uma coisa que eu ia até comentar. A gente vivia nessa época um boom no cinema de filmes de ação bizarros, de pessoas atirando pra todos os lados, membros explodindo. Tirando errado. Com a arma na barriga. Cara, isso rola até hoje. Tela, né? Com certeza. Não, mas era uma fase em que esses filmes eram os filmes mais famosos que estavam rolando. Então, isso era cultura pop. Então, isso refletiu direto nos jogos. E esse é o primeiro jogo de andar, atirar, matar e morrer que tinha? Eu acho que não. Killerazos entrou, ele vai fazer uma observação muito importante agora. Killerazos, qual foi o primeiro jogo de andar, bater e morrer dando tiros? Andar, bater e morrer dando tiros? Caralho, porra. Se fudeu. Sabe de porra nenhuma. O que você... Ih, caralho. O nome do jogo é caralho, porra. Caralho. Parece japonês. É uma expressão de Ikaruga. Ikaruga. Na verdade, assim, se você pensar em shooter, teve um que era de faroeste, mas ele era um contra o outro, então acho que não entra nessa conta. Entendi. Então não era de andar pra frente e matar. Não, era andar pra frente e pra trás, pra cima e pra baixo e dar tiro no outro. Mas era, tipo, andar pensa no punk que você mata uma amiguinha. Saquei. Entendi. A gente tava falando dos filmes que refletiram diretamente nos jogos. Aí eu perguntei, será que Contra foi o primeiro jogo de andar, atirar e matar e morrer? Não, porque teve Russian Attack e Green Beret Chance, que são todos dois da Konami de todo jeito. Mas eles fizeram Russian Attack e Green Beret são a mesma série, né? Sim. É basicamente o filho deles. Ikari Warriors saiu quando? Não, Ikari Warriors é depois. E até SNK também. Ah, e depende da perspectiva aí, tem Comando, tem vários jogos antigos aí. Jogos com essa temática de guerra baseada em filmes americanos, já tinha outros, assim, aquele Jackal. Não, Jackal é depois. Jackal, Destroyers, esses nomes. O próprio Comando. Jackal não. Não, Jackal é antes. Não, Jackal não, cara. Ah, eu vou procurar aqui. Jackal. 86. Mas o lance do Conta é que ele pegou tudo que tava acontecendo mais ou menos naquela época ali, tanto o nome, né, na capa que aconteceu que a gente falou aqui, e dos filmes blockbusters, né, cara? Porque, porra, tu pega a capa de NES, né? Tu já vê a inspiração, que é o Schwarzenegger, o Sebastian Stallone, o Alien, e tá tudo repetido na fase, porque foi a primeira fase lá. Mas a gente uma fase fora é. E Ikari Warriors é antes de Contra também, tá? Não, mas aí é aquela versão tosca que é a Segunda Guerra Mundial. Não me importa. Ainda não chega a ser tanto antes. Filme. Já tem um Rambo lá. Tem dois Rambos. Que virou Ralph. Então. O Clark Ralph são dois Rambinhos. Ah, e tu vê todos esses filmes foda que a gente assistia nessa época aí, que era blockbuster dentro do jogo, né, cara? Alien, fase de mata, de fase tecnológica. Pô, teu personagem é um brucutu nato, não tem o que dizer. E, cara, e muito bem empregado, por sinal, que o jogo é foda. Uma coisa que eu gosto de lembrar também é que Contra foi uma das minhas primeiras experiências de co-op quando eu joguei no Nintendinho. No Nintendinho tinha co-op já, não tinha? Tinha. O que não tinha era muitos jogos cooperativos no Nintendinho. Uhum. Não tinha tantos assim. Mas era o ponto de venda do Contra de NES. Ah, joga com seu amiguinho, cara. Pode ser. É, já no arcade, né? Mas, tipo, vou lembrar de vocês um aí que tinha co-op. Chip and Dale. Porque Chip and Dale tinha co-op? Tinha. Cara, eu nunca joguei essa porra co-op. Você é da não, puta. É mó fácil. Não, não pode ser fácil, não. Mas eu não sabia. É fácil, caralho. Eu só apertei start no outro controle. É tão fácil que eu zerei quando era moleque japonês. Ai, né? Caralho. Porra, grandes merdas ser japonês. A única coisa que você não vai fazer é entender o texto. Mas o maneiro do Contra aí é que a complexidade do jogo era foda, que é um jogo muito, na época, assim, nada tinha parecido com aquilo no NES, tanto graficamente, sonoramente, era muito foda, e conseguiram fazer um ótimo trabalho, cara, e também traumatizou muita gente, né, porque aquele lance de tu avançou a tela, quem tá embaixo morre, né, então, jogar de dois players deixava, às vezes, bem mais difícil jogar com um player só, entendeu? Sem falar que um ainda tomava o continue do outro. Caralho! Mas isso é o staple da série, digamos assim. Mas aí você descobria aquele Konami Code maroto e aí não era tão problemático assim, né? Não, mas olha só. Mas aí os dois tinham que fazer o mesmo código. O continue era da dupla, porra. Só tava pensando no jeito errado. Quando eu era criança, não tinha internet e eu era refém das revistas de videogame e não lembro de ter visto... Quando nós éramos crianças, não havia internet. Todos nós. E eu era refém das revistas de videogame, claro, pra entender as coisas. Claro. E eu não sabia do código do Konami na época do Contra, na época do meu Phantom. Então quando eu ia jogar com meu primo, o Contra, na casa do meu tio, eu nunca botei o código de Mais Vidas. Então eu não conheço a terceira fase do jogo, sei lá. Cara, assim, se você tivesse comprado a revista Ação Games, certa, você saberia. Não, óbvio. Mostrava. Mas porra, eu devia ter 6 anos, sei lá. Eu nem sabia ler direito. Não, mas olha só, Contra saiu em 88, essa época a gente não tinha nenhuma publicação de videogame aqui no Brasil. 88 não, mas pô, aqui no Brasil não, foi... Mas olha só, quando foi começar a falar de Contra, assim, já ia ser um Contra 3, talvez, né? Não, o Super Contra a gente já tinha comprado aqui no Brasil. Pô, de quando não, mas não tinha revista, jovem. É, não tinha revista, cara. Já tinha, sim, a Ação Games é de 90, se eu não me engano. É? 90, 91 no máximo. Não, mas 91, naquela época saiu um jogo cada 6 meses, pô. 91 já tinha 12 Contra, se quisesse. É porque o Contra 3, se eu não me engano, é de 93, porque já tinha o Super Nintendo e já tinha algum conhecimento pra ser bonito. Ok. É, mas eu acho que o Contra não era muito um jogo de revista. vista assim, não. Mas não era isso que o Nishimura tava falando também. Foda-se. É, eu não contra, só que... tudo isso que eu disse foi pra refletir como Contra foi um jogo difícil e surpreendentemente difícil pra época que eu tava acostumado. Tava acostumado a jogar o quê? Super Mario 3. Tava acostumado a jogar o Joguinho da Raposa muito doido. Vários jogos de Master System. Joguinho da Raposa muito doido. Eu aposto dois contos que você é Psycho Fox. Psycho Fox. Caralho, é esse mesmo? Nunca ia lembrar o nome desse jogo. Ok, você me deve R$2. Jogo da Raposa. Ou, pode obviamente. Ser Psycho Fox ou Bubsy. Como ele tá ou o jogo do Sasuke Chulé. Depois ele não teve pra Master. Eu só joguei o Psycho Fox no Master System. Mas enfim, era... ele nunca vai chegar no ponto que ele quer, cara. Eu só tô querendo dizer que era um jogo notoriamente frustrante. Eu lembro de jogar esse jogo e Battletoads, dois jogos que eu não conseguia de jeito... Eu passar raiva, né? E, quando eu era criança, eu não chegava a ter raiva, eu só me achava ruim. Porque era normal, quando você é criança, você não é tão sinistro. Aí eu falava, não, pai, eu não consigo. Aí meu pai tentava passar e meu pai ficava com... Aí meu pai ficava com vergonha e ficava puto. Eu acho que Contra, Battletoads e o Mario 2 japonês foram os jogos que ajudaram a formar, cunhar o termo Nintendo Hard. E caráter. Japonês quando eu era criança? Na Mario 2 japonês era bem raro, vai. Na Mario 2 japonês eu só fui jogando Super Nintendo. Então. Não, mas assim... Que eles chamam de Lost Levels. Eu tinha porque eu tinha essas fitas de 1000 jogos que meu tio arrumava, mas não fazia ideia de que aquele era um Mario difícil pra caralho em relação aos outros, porque eu achava todos difíceis. Que o lápis quis dizer. Eu tinha porque eu tinha macete. Eu tinha um macete do meu tio que trabalhava de camelô em Caxias e arrumava com os traficantes de jogos da Baixada Fluminense na década de 90. Também conhecido como macete. mas assim... falar a verdade, né, cara? A Nintendo foi começar a ficar com essa fama de joguinho pra criança e fácil no Super Nintendo, porque eu não entendi, cara. Os jogos são muito difíceis. Cara, pega pra jogar o Batman, por exemplo. O primeiro Batman. O da sorte. Cara, é muito mais difícil que o Contra, cara, na minha opinião. Ah, então pega aquele Tartarugas Ninja do Nintendinho também, que chega naquela fase da água, tu morre em qualquer canto. Não, você não morre, primeiro. Não. Você volta pra trás. O Daigo aí, que deve jogar também, né? De manjar, pô, cara, o X-Men e o Spider-Man do NES é um inferno, viu, de difícil, assim. Não, então... peraí, esse é do Super NES, cara. Não, tem pro... Não é o do... O de NES é o X-Men, aquele top-down, aquele que você vê de cima. Não, senhor. Sim. Não, senhor. Sim. Caraca. É sobre Contra, se não for sobre Contra, foda-se que tá certo. Eu acho que ele tá falando daquele do arcade, que o arcade não. Tem. Não, vou botar a foto aqui e chegar no cu dele, vai. Tá bom, vai, vambora, vai. Contra o Nintendinho rendeu um gênero, rendeu muita fama. Eu pude jogar incontáveis jogos na frente, derivados de Contra, e muitos deles são da própria série, né? O Super Contra no Super Nintendo, que eu fui jogar, muito pica, não sei o quê. Até não, é Contra NES, você tá pensando isso. Contra 3. Contra Sim. 3, isso. E é o Super C até o nome. E eu posso falar até de jogos hoje em dia, da própria spin-off de Contra, né? Como Hardcore Uprising. Que a gente isso só é delicioso. A gente só morreu jogando uma live ridícula. É bom essa bosta. É o spin-off do melhor Contra. Não, e olha só, o Castro, tem um detalhe sobre esse Hardcore Uprising, tá? O artista é o Ishio Atari do Guilty Gear. Então, sério? Tô jogando Guilty Gear com trabalho. A trilha dele também? E o quê? A trilha sonora é dele também. A trilha dele também? A trilha sonora dele também. Ah, é pacote Ishio Atari, né? Quando você chama o trilha jogo... sonora, é iradíssimo. O jogo é foda. O jogo é fodão. Mas... foda pra caralho. Esse jogo é... E ele ainda foi de graça na PS Plus. É. E pra PC? Não tem pra... Não. Mas você não pode ter mais os personagens secretos. Eles já se foram. É. Foda-se. Mas você pode sempre arrumar um Xbox ou um PlayStation 3 aí, piratão, e fazer. É porque não tem mais como baixar ele. Se você não baixou na época, já era. Mas olha só, a pirataria não conhece esses limites, não, Daigo. É verdade. Não, mas não tem mais de onde tirar os bonecos. Tem. Tem. Daigo, imagina. Não tem mais de onde tirar os bonecos. É. Não tem, cara. Parece que não teve um PlayStation 2. Pera aí, só um segundo. Olha só, enquanto a gente tá nesse intervalinho, eu peguei aqui uma revista de videogame qualquer pra olhar. E tem aqui, ó. Tem um top game com 4 jogos. Gostaria de trocá-lo por um Master System. Aí tem um telefone do cara, 012. Ah, o telefone do cara, 218773. Tinha dois números. Caralho, fixo. Muito antigo. Cara, José dos Campos. Bizarro, né, cara? O negócio tem o quê? 20 anos, isso? Caralho, que parada assustada. Acho que tem mais. Ah, tem por aí. Deve ser de 91 essa revista, porque o Tivita já tinha morrido. Já era depois de 90, então. Eu tô procurando aqui ver se eu acho alguma das revistas de videogame com falando sobre Contra. Eu sei que a primeira Game Power teve o detonado Contra 3. Ah, é? Então deixa eu achar aqui. O que você não falou isso antes? A primeira Game Power sem... é uma das primeiras, cara. Tá, como é que vocês lembram dessas bostas? Sério mesmo? Não, isso é tranquilo. Isso que marca mesmo, pô. É porque a primeira é Street Fighter. Todo mundo sempre pensa em Street Fighter, mas eu sei que tem Contra no meio. Ou na 2 ou na 3. É, a capa do Blanca. É na 1 mesmo, é na 1. Eu tinha certeza. Tô vendo. Eu nunca joguei isso. Olha aí, hein? Eu já te falei isso. É legal porque tem voz, cara. É. Mas o que? No Nintendinho? Não, no Nintendinho não. No arcade. No arcade Super Contra tem voz. Aí, revista videogame Super Contra. Vou dar pra você. Qual o número? Fala aí. Ah, não sei. Tem um scan aqui. Aí tu se virou depois. A revista eu tenho já, só preciso saber o número. Mas me tira uma dúvida. Qual é a história do Contra? Do Contra pro Super Contra, pro Contra 3 e por aí vai? Não, no Contra você rebate a invasão alienígena. No Super Contra, eles voltam piores e você perde. Todas as histórias de Contra são fundamentalmente passadas no século 27 e... tem os dois heróis, né? O Bill Riser e o Lance Bean. Tem o Rising e o Bean, e eles estão tentando impedir essa invasão alienígena. E eles são protagonistas, já estão lutando contra o negócio na própria Terra. Não sou bem o protagonista, porque vai alternando. Cada jogo, um morre, outro é sequestrado, Os primeirão são o Ryzen e o Bean. Não, eles vão até o 3. A partir do 3 aí a coisa muda, porque, bom, o Contra 3 é o último, que é Hard Corps em outro lugar. É, com outros personagens. Apesar de ter um cara que é igual o Bill Riser. Daigo, tu vai falar da parada da polêmica dos nomes e da história do Contra? Já falamos. Já falou que é o Mad Dog. Não, Cachorro Louco e Escorpião é só na versão americana. Não falou nada de nome, não. Ah, tá. Então fala dos nomes. Começa. Porra, Daigo, tu vai me lembrar uma coisa aí. Eu tava vendo hoje lá sobre um vídeo da série Contra no YouTube. E aí é uma coisa que é difícil você pescar, porque eu não tinha o manual do jogo. E o jogo não te dá história nenhuma. Só fala assim, tipo, tem uns caras aqui, mata eles, chega no final e detona o chefe. Bill Riser a gente conhece no Contra 3 de Super Nintendo. Ah, mas ele é o herói desde o primeiro. Ele é o herói desde o primeiro, mas ele tinha outro nome quando chegou aqui pra gente, na Terra Brasil. Qual que era? Não faço ideia. Cachorro Louco e Escorpião. Não. Mad Dog e Scorpion são no 3, é só na versão americana. É no 3, na versão americana? Ah, estão falando que... Uma atuação aí, ele errou o negócio. É. Não, cara. É no... Pagou disputando e falou merda. É que no Contra 4, eles transformam um Cachorro Louco e Escorpião em outros dois caras. O Cachorro Louco é até negão. Gente, foda-se. Tem um personagem que se chama Cachorro Louco. Eu jogo com ele. Segurando aqui. Show. É porque eles fazem isso, a WayForward faz isso, justamente em homenagem a... ou pelo menos uma referência a essa mudança de nome e a história zoada que veio pra gente quando o jogo saiu do Japão e foi pros Estados Unidos. Porque eles eram muito zoeira, tipo, a parada era assim, foda-se a história, isso aqui é um jogo, o jogo não precisa ter história séria. Era clássico, assim que eles se tratavam. Clássico anos 80. É, olha assim, só, hoje, eu estou real. Aqui com o manual da versão americana do jogo, ok? E temos aqui os heróis. O Stallone é Lance, codename Scorpion. E nós temos aqui Schwarzenegger, Bill, codename Dog. E aí Lance é o seguinte. Cachorro. Ser um comando de elite das forças especiais torna você um grandioso herói. Você precisa ter a força de um leão, o espírito de um viking e a inteligência de um general de campo da modernidade. Vale. Apenas depois que essas três qualidades estão no seu sangue e na sua alma, você pode suportar o encontro contra um fantasma. Não, a Ghost of a Chance, não, tá. Você pode encarar uma batalha em que você tem uma chance ínfima de salvar a humanidade contra os humanos falcões vermelhos. Pô, resumiu o jogo, melhor descrição ever. Que resenha, amigos, que resenha. Esses rapazes eram muito bons pra isso, né, cara? Peraí, vamos começar. Avante Mega Man! Mas fundamentalmente, aqui diz o livrinho de Contra de Nintendinho, que em 57, um objeto não identificado colidiu com a Terra na Amazônia, nos restos, lá nas ruínas de uma antiga civilização maia. É no rio Amazonas, né? Não é na Amazônia. Mas tem maias na Amazônia? Pois é, cara. É na verdade é Amazon. É no rio Amazonas. Caiu no rio Amazonas, pode ter sido no Pará. Não, olha só. quando fala Amazon assim, eles estão querendo falar Rio Amazonas. Mas os americanos são burros, né? acho que é floresta amazônica, não? Pode ser, pode ser. Quando eles falam Amazon, não sei o que eles querem dizer. Eles são burros, eu parto dessa premissa. Então pode ser qualquer coisa. Isso com certeza. Em 1957, um vasto objeto do outro espaço, ou seja, do espaço sideral, colidiu na floresta amazônica, próximo às ruínas de uma antiga civilização maia. Cientistas de todo o mundo consideraram o evento apenas um acaso cósmico. E assim logo a colisão foi esquecida. Ah, isso acontece. 30 anos depois... Essa merda caiu aí. 30 anos depois, boatos de uma força maligna assustam moradores da região e deixaram militares com o cu na mão. Tá escrito em inglês aqui, ó. Chills down the spines of top military brass. Então deixaram os militares... Mas aí tava escrito tipo, with the ass in hands. É. Então assim, ele fala que 57, depois 87, né? 30 anos depois. Então o jogo, a versão americana, tenta te vender que o jogo se passa em 87. E a versão japonesa fala que é século 27. Cara, mas se for século 27, nego, porra, eu tô decepcionado com o Japão. Porque, porra, século 27, não tem robô gigante, não tem nada demais. A tecnologia é tipo, a sua arma é uma metralhadora normal, que tira é bolinha sim, laranja. Normal, aquilo não é nem fudendo, parceiro. Porra, tem um lança-chamas normal, um lança-mísseis, um bagulho que tem, tem laser, tem tá ligado, tem arma. Não, mas é uma arma só que atira isso tudo. Porra, mas laser tinha tipo no James Bond de 1987, caralho. Acorda, gente, olha só. O maior problema do futuro é você não conseguir atirar pra baixo se você não estiver pulando. Essa é a merda do cara, futuro. Cara, só você atirou no seu pé, cara. Ora, bolas. Pulando não, né? Olha só. O maluco está em cima do chão. Ele atira pra baixo e o tiro vai parar lá embaixo. O tiro teleporta, tá? Tu tá zoando, cara? Que só não, pular é nove, dá o tiro? Perspectiva. É tiro de trivela que ele manda. Eu acho que o Lemon Shooter do Mega Man foi a arma precursora pra arma do Contra. Precursora. Entendi. E a arma do Mega Man também atravessa a parede. Sim, verdade. Até o Mega Man 8, né? Aqui, ó. E o manual, ele diz aqui, ele fala aqui das linhas de defesa, as oito linhas de defesa do Falcão Vermelho. Aí tem a selva, base 1, cachoeira, base 2, campo de neve, zona de energia, isso é o nome de fase de Sonic, né? Energy Zone. Zona do hangar, que é uma fase de Sonic, né? E o Alien's Lair, que é a cópia do Pyron's Lair. Alien's Lair. Isso é uma diferença maneira da versão de Nintendinho pra versão de arcade, que essas fases meio 3D, né, profundidade, elas são bem diferentonas em relação às duas versões, né? Até por diferenças tecnológicas e tal. Ah, mas já, se você via que no Nintendinho já era bem feito o negócio, eu gostava bastante. Sim, pode crer. Então, e o Scott maneiro do Contra, que foi evoluindo, né, porque o primeiro jogo já, ele variava entre as fases que era side-scrolling normal, né, e tinha essa visão, esses segmentos que era meio que quase uma perspectiva por trás de personagem, né, que era bem inovador pra época ali. Então, conforme você andando, dava a sensação que tava realmente avançando no corredor, que era muito foda, né, o que não viu essa porra aí. Mas quando eu vi quando era molequinho, achei muito maneiro, não tinha nada parecido. E no segundo, que é no Super C, você botava a perspectiva aérea, né, as fases... Down, né? Isso. E era muito era muito legal, cara, porque era um outro jogo, outra mecânica, e era um bom jogo, sabe? É, cara, você colocou aquela perspectiva Ikari Warriors, né? Por assim dizer. Mas era um bom fases, jogo, né? São duas fases só assim, não é? Só a segunda e a sexta, sei lá. Então, eu acho que isso era um todo. Era boss sim, boss não. Não era isso? Não, o Super C tava sempre no jeito normal. Não, mas no Super C também tu enfrenta chefe desse jeito aí. Ah, mas eles eram bem mais fracos, não dá nem pra chamar de chefe. Ah, aquele tanque que estendia o laser. De CS é fácil, cara. Ó, a história do Super C é foda, hein? A história do Super C é foda aqui, ó. Tomando uma gelada limonada e acompanhados de belas nativas. Cachorro louco e escorpião, guerreiros, guerrilheiros extraordinários, relaxam numa praia do Rio. Escapam de como destruíram o guerreiro alienígena Falcão Vermelho. Mal sabem eles que que o Falcão Vermelho não foi embora sem deixar uma herança maldita para trás, sem colocar o rabo entre as pernas, é o que diz aqui. Em vez disso, ele espertamente bateu em retirada, recuou para reunir rufiões de todo o universo. Porra! Vou voltar e atacar novamente a Terra. Cara, sim, eu queria ter tido esse emprego nos anos. Cara, escreve manual do manual do 2, eles já estão um pouco menos cara de Stallone e Schwarzenegger, né? Não sei se rolou aí alguma ameaça. E eles agora já têm patente. Corporal Lance, ou Cabo Lance, né? Não, Corporal Lance é ponta de lança, cabo ponta de lança. Sim, mas não tem brasileiro essa porra toda. Não tem, é só de lá. É cabo que vai em frente do esquadrão. Brasileiro. E Sargento Bill Lockout, codinome Cachorro Louco. Bill K.O. Cara, você sabia que Contra foi, ou melhor, o Super C, que foi o que eu te joguei primeiro no NES, ele foi o jogo que me influenciou a querer virar game designer naquela época que eu pegava, começava a desenhar uma fase, inventava uma historinha, assim, de uma continuação. Eu falava, caraca, isso ia dar um jogo maneiro, cara. Uh-huh. Foi Contra, foi Super C e o Double Dragon. Aí você cresceu e não executou. Eu fazia isso com jogo de luta. Eu tinha cadernos e cadernos com vários jogos de luta que eu fazia plots, e tinha histórico dos bonecos, e tinha move list. E eu pensava no equilíbrio do jogo e o caralho é 4, e eu perdi esse caralho. Caderno. Eram meus cadernos da sexta série, quarta série, sei lá. Mas obviamente também nunca executei, pô. A vida é isso, cara, é de ter sonhos e não executá-los. Isso que eu tô falando, é a tristeza de não viver os sonhos. Claro. Viver o sonho é overrated, porra. Viver o sonho é sentir o gosto amargo de não conseguir. A parada é que nem aquele lance da Maiev no Warcraft. O sonho não é sonho se você realizar ele, entendeu? Se você realizar um sonho, o que você vai fazer? Você não vai ter nada que fazer. Sonha só. É só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Raul Seixas. Mas olha só, se eu não tô nos Estados Unidos, América do Sul e nem no Japão, tá? Eu tô na Europa. Cara, quero muito saber onde isso vai, o que isso tem a ver com... Você vai jogar robôs. Isso, justamente. E por então quê? Você por vai jogar isso aconteceu? Por um motivo que a gente já falou. Racha. Puta que vocês já falaram dessa porra do Promotector e do Grind. Cara. Que merda. Olha, eu tô agora aqui com o livrinho do Contra 3, tá? The Alien Wars, de Super Nintendo já. Não tem metade da graça dos de Nintendinho. Não tem mesmo. Mas tá aqui, ó. 14 de fevereiro, 2636. Você está prestes a descobrir que é descendente de um soldado lendário. De soldados lendários. Escorpião e Cachorro Louco. Agora que o Fofó. Ah, esse aí? Quem foi Fofó, mãe? Agora vocês são Jimbo e Sully, companheiros de forças especiais, assim como seus antepassados tataravôs eram. Agora, suas armas e conhecimentos são mais avançados do que as que eles possuíam e usaram para salvar o mundo das presas do Falcão Vermelho. Aquela fera brutal ainda está em seu auge, né, de saúde, etc. E teve muito tempo para planejar sua vingança. Ele tornou o New City um pântano, talvez seja um termo essa porra, não entendi. He swamped New City com 6 fases das mais cruéis dos mais cruéis castigos imagináveis. Corra, escale, ride, tipo, dá pra andar em alguma coisa? Dá pra andar em moto, né? Tem matinha. Você pega tanque. Ande de motinha. Monte. Ande de motinha, voe alto e atire pra todos os lados na base. Menos pra baixo. Revistas, mais pra baixo. Antes que o nome de sua família e seu planeta sejam esquecidos na sujeira debaixo das garras do Falcão Vermelho. Caralho, cara. Que resenha, amigos. Que resenha. E olha que ele ainda é pior que os outros. É. Mas eu fui a conta que foi aquele jogo que deu o Castlevania, né? Também da Konami, que marcou o pulo de geração, né, cara? Que todo mundo que tinha NES queria ver, pô, como é que ficaria isso no Super Nintendo, 16 bits? E é um jogo que, caraca, surpreendeu muita gente, né? Porque, graficamente falando, ele é foda. É um dos jogos mais muito Super Nintendo aí, vamos dizer, por muito tempo. A trilha sonora dele, pô, muito, muito sinistra. E pro sistema de jogo também melhorou muito, né, cara? cara. Você tem escudo, pode carregar duas armas, você pega veículo, né? Você, porra, você pode escalar em parede, você não conseguia fazer antes. Peraí, você tem que falar isso aí como narrador da propaganda do exército, porra. Você vai escalar paredes, andar no pântano, dá tiro no maluco que tá lá em cima, pular rodando pra baixo. Vamos pular rodando, abrir os braços para metralhar. Usar tanques de guerra. Usar tanques de guerra. Pega o power up que vai cair lá em cima. E socar bombas explosivas no cu dos inimigos. Super contra. O futuro da Terra em suas mãos. Vocês falam esse negócio do exército, eu sempre me lembro daquela prova que você faz com o exército. Sim. Que ele pergunta, com os bonequinhos desenhados. Você pergunta, quer descascar batata? Você prefere operar o fogão, aí aparece o cara mexendo no fogão, um bonequinho, ou operar um lança-chamas, aí aparece outro bonequinho, lança-chamas. Yes! Eu sempre achei que aquilo fosse teste pra psicopata, cara. Mas mesmo assim eu marquei o canhão quando eu fui. Caralho, cara, eu lembro quando eu tava fazendo essa prova lá do exército, lá, os malucos atrás de mim, lança chamas, irado, e eu assim, como vai ser o primeiro a explodir? Quando veio o cara do PQD, fazer propaganda do PQD, cara, os paraquedistas do exército, eles têm um cara de marketing, né, que vai pra... Quem dos senhores deseja alçar-se à morada dos deuses? Meu Deus! Você viu isso na tua época? Não, Daigo, o cara não, não. Foi... Que isso, cara? Não é possível. Dono do Iwasco. Na nossa época tinha um cara inspirado. Tinha, caralho. Eu fui pra triagem, entendeu? Caralho. Eu não sou triagem, não. Eu dei o Pyron. Só você e o Sul Eternidade, que morava na Zona Sul. O Pyron, tipo, deve ter ido lá pro Iguaçu mesmo, eu fui em Caxias. O dele acho que é 15, 15ª JSM, e a minha era 16. Nova Iguaçu e Caxias. JSM. Junta de Serviço Militar. Cara, você tá me zoando, mas eu era tijucano. Aliás, eu era não, eu sou tijucano. Ah, sim, você morava na Tijuca. Eu, no caso, não tava te zoando, não. Você tava falando que você... Eu achava que você morava na Zona Sul. E aí... Nesse momento, super moro. Eu já morei na Tijuca também, pô. Na Marquês de Valença. Eu não nasci milionário, entendeu? Entendi, ficou depois. Foi meritocracia. Quer dizer, foi meritocracia. Meritocracia. Porra. No caso, eu não tava zoando ninguém, inclusive. Até porque eu moro aqui agora, né? Vou ficar na autozoação babaca, otário. Eu morei em gente dentro também, entendeu, rapaz? Rapaz, porra. Vocês estão falando de que eu morei em Resende, porra. Resende é o maior interior de Riquinho, sai daqui. É. É mó, vamos pra lá pra pular de paraquedas, cara. Vamos lá, Resende. Caralho, mas, Pairo, diz aí, cara, qual foi a cena mais foda que você achou do Contra 3? O mais foda foi eu chegar no final e o jogo falar pra você assim, você é um merda que virou no normal mode, quer zerar essa porra? Joga no hard. É. Hard mode next time. Isso aí. É o único jeito que você vê o... Hard mode 2x. É o único jeito que você vê o final verdadeiro do jogo é virando no hard. Assim, senão tu não enfrenta o último chefe verdadeiro e nem vê o final. Hã? E o final vale a pena? Vale, vale. Assim, aquele finalzinho, né, de joguinho, porra, daquela época ali, mas vale a pena, cara. Você... É a opção do público, eu gosto muito. E assim, você, porra, jogar aquela porra que era no final e falar que, porra, tu não viu o final porque não tá no hard, aí tu vai jogar no hard e você é avassalado pra caceta de novo até conseguir, né, cara? Mas quando tu consegue, tem aquela satisfação, né, cara? E foda-se. Mas é maneiro. Ainda mais que o jogo da Konami tudo na época era esse. Todos eles. O zero no normal, você vai ver, tipo, um cocôzinho ali e é isso. Mas o maneiro do Contra 3, só pra finalizar, que ele mudou para aquilo que eu falei, é que todos os contos tinha um levelzinho que era o Mandrake, né? A novidade. No primeiro, aquela a visão por trás de personagem, o segundo top-down. E no Contra 3 é o top-down, só que você usava o mod server pra ficar rotacionando no cenário e tinha que cumprir os objetivos, né? Pra poder enfrentar o chefe. Destrua aquilo. Isso, e eu odeio essa parada, cara. É muito quebrado, na minha opinião. É um lixo. Estraga o jogo pra mim. É mal feito pra caralho e inútil. E paralelo ao Contra 3, tem o Contra Forces no Nintendinho, né? Que é meio contra dos... É o contra que não é contra. Dos traficantes, né? Dos pimps, sei lá que porra. Ele era pra ser um jogo de NES japonês chamado Arc Round. Ele foi ligado a Contra porque, bom, fazia sentido. Ele foi lançado no Japão com esse nome. No Estados Unidos. Não, ele não chegou a sair no Japão. Esse é o problema. Tipo assim, cancelaram, ele jogou primeiro no Japão, aí lançaram ele como Contra Forces Estados Unidos e ficou pra trás. É um jogo lixo, cara. Não, fora que ele é um jogo que saiu depois do Contra 3, né? Ou paralelo, sei lá, enfim. Já existia Super Nintendo. Final do 10, né? Final do 10. Foi depois do Contra 3. Foi antes do Contra Hardcore. É, contra Hard Corps, que já é jogo pra Mega Drive, né? Foi o primeiro. Já é delicioso. Foi o primeiro de Mega Drive? Foi o único, né? Mega Drive. O único de Mega Drive. O único, né? É. Mas o Mega Drive tinha Gunstar Heroes, não precisa de Contra, não. Ah, precisa sim. Aquele jogo tinha que vir. Sim. Mas me tira uma dúvida, Daigo. O Contra Hard Corps, ele se passa no mesmo mundo do Hard Corps Uprising? Ele se passa depois, mas depois dizem que não. Não. O Hard Corps Uprising é antes. É, o Uprising ele é antes, o vilão, mas... O vilão que você enfrenta no Hard Corps faz parte. Tu joga com ele no Uprising. Na verdade, joga com não, ele? Né? Escolhe ele? Não, peraí. No Uprising tem o Bad Guy e a mulher lá. Vamos com calma. O negócio é o seguinte: no Hardcore Uprising você joga com um cara chamado Bahamu. O vilão do Hardcore de Mega chama Bahamu, mas não é o mesmo cara. É só alguém que aproveitou o nome dele pra poder levantar uma revolução. Porque o Bahamu era tipo o herói, o homem que destruiu o bem comum. Agora eu quero provas. O bem comum. Como é que traduz isso? Commonwealth? O bem comum. Commonwealth. Ah, cara, Commonwealth é tipo o Reino Unido, tá ligado? O bem comum, aceita de pôr, destruiu as moral e os costumes. Destruiu a ditadura comunista gay, pô, sei lá. Falando isso. É, isso é meio foda porque assim, eu também joguei o Uprising, eu virei ele naquele modo histórico. Estendido que você tem que upar o personagem, modo normal, até aí deixa atender que é realmente o mesmo cara. E no de Mega também não diz nada que não é o cara, assim. Não sei se tem algum fanfic ou nego de mil cogou pra falar que não é, porque até então, tanto o nome do jogo e o próprio jogo liga um jogo ao outro, entendeu? Então falar que não é, é meio foda, cara. Ah, mas o cara não faria aquilo que ele faz na versão claro. Mega. Ué, cara. Peraí. O cara é mó heróizão do jogo. Nunca jogou Metal Gear, não, né, Daigo? Nunca viu falar em Metal Gear, não, né? Não, mas não é esse vilão. Que vai mudar a vida do cara. Mas o nome do jogo só, o Dago, o nome do jogo liga com outro jogo. É o mesmo personagem, entre aspas. Mas não é o porque cara. Mas não é, cara, como não? Tanto o nome de um jogo é Hard Corps e o outro é Hard Corps, o elefante. Isso, e o nome do cara é o mesmo que tu joga, cara. E no final o cara ainda vai embora. Tipo, ganhei, vambora. Ó, olha só, tem jogos de Metal Gear que isso acontece também e tá... Até você tá dando razão pro Pyron pra mim. Eu acho que agora você joga com vilão. Não joga não. Tanto que até é tão Metal Gear que a mulherzinha do Uprising, a loura, ela é uma mistura da Zero Suit Samus com o Big Boss. Pode ser. É a Zero Suit com tapa-olho. Caralho, você foi longe, coitado da Crystal, não merece isso não. Fui longe não, cara. Ela é a Zero Suit Samus com tapa-olho, cara. Eu tô. Agora, fala uma coisa aí, pessoal, pra mim. Pessoal, só aqui o fim da briga. Eu tô na Wikia. E tô confirmando, é o mesmo Bahamut. É porra nenhuma. Chupa, Dai. Tá na Wiki, é verdade, né? Wiki é verdade. Comenta lá. Com certeza. Cara, comenta lá na Wiki do Bahamut, cara. Pra mim o que vale é que tá no jogo. E tudo que tá no jogo, nos dois jogos, indicam que é o mesmo cara. Não diz nada. Não vem com isso, não. Se for assim, os personagens tudo morrem no final. Morre a espadachinha e morre o cara do cabelo torpedo maneiro. Ah, que seja, mas eu não tô entendendo a sua teima de achar que você jogou com vilão. Logo você, Daigo, que é o Satanás. É, o Daigo que é da bunda pro cara. Satanás. Que é que ele fica malzinho. Você que é o... Você... Não é o mesmo cara, porque nem parecido, não é? Mas daí, caralho, cara. Pô, só pela arte diferente do jogo e nunca ia ser parecido, né, cara? Porque, pô, é o maior estilo anime, o Uprising, e o Contra Hardcore é tipo um estilo clássico. Não, maluco é fundadão esquisito. Ah, meu Deus, deixa pra lá. Que o ouvinte decida, foda-se, vambora. Se o ouvinte decidir, vai ser puteiro. Olha só, segundo a Wikipédia, agora eu vou ser o advogado do Satanás. Segundo a Wikipédia, hein? É tão válido quanto a Wiki. Beleza? Beleza. Os produtores dizem que pode ser um outro Bahamut. Ahá! Pode ser o outro Bahamut. Eu tô falando que eu não tô cagando, porra! Homônimo ao principal antagonista. Agora a Wikipédia é válido, né? Ué, é a Wikipédia, não é? Gente. Falou, teve não importa, só importa que eu vi o Daigo tão feliz quanto eu acho que eu só vejo no aniversário dele quando ele come aquela comida da mãe dele. Lasanha da tia Rodi. Rodi, cara, o sonho é aberto. Novamente, é que aí tem a história do Zeldinha lá. Nem que fazer um livro depois, fala, inventar uma história pra poder ligar, foda-se, pra mim o que vale é que tá no jogo. É que o player joga não tá jogando. E lá, liga os dois caras. Então foda-se, dá que chupa. Liga os dois caras, você tem problema. Eu também tô querendo ver mais que negócio. Ou seja, aqui é do dia que você for jogar o Metal Gear 5. Eita! Cara, eu não tenho ligação definitiva, não. Só existe um jeito de decidir isso. Ainda só, hein? Nós vamos abrir para os ouvintes. Aí fudeu. Quando tudo mais falha, a gente invoca a democracia. A idiocracia. Parabéns, solidariedade. Parabéns. Ah, segue o lance. Botar no Twitter isso agora, quando tudo vai de papel. Eu fiquei calado muito tempo nesse podcast, então eu tenho que compensar, entendeu? É verdade. Tá jogando, né? Pô, quando eu fui gravar lá com o Ludobardo, o Contra 3, que foi até uma coisa que a gente nunca mais fez, né? Que é aquele desafio de Natal. Foi uma coisa que você nunca mais fez, tipo, jogar com o Ludobardo. A gente nunca fez, né? Aquela uma vez a gente não fez. Então a gente nunca fez, ponto. É. Só você, o Arthur e o Gabriel cumpriram, o Granville. Cara, o Granville jogou meu Batman. Né? Granville, pra você começar por revela, hein? Granville. Existia Granville ainda. Doutor. Aí, quando eu ouvi Granville e falar, sei quem é Granville, é tua. Caralho, o Granville era aquele que tinha uma risada satânica, né? Isso, era o primeiro. O Baer é quem? Boa época eu tinha gravado as melhores risadas dele aqui, mas eu achei que eu perdi essa gravação. O Granville agora ele aparece nas lives do Final Fantasy aí, então já. E ele salva vidas. Foi apresentado a uma nova operação. Vamos botar lá no grupo do Baixo Frente Soco. No grupo do Baixo Frente Soco do Facebook, bora abrir um novo espaço lá que é o Muro das Lamentações. E a gente coloca só figurinhas que nunca mais voltaram pro Baixo Frente Soco. Tem uma galera. Que qual que é o nome daquele fera? Caralho, eu não vou lembrar nem fudendo, preciso achar na internet. Mas tem uma galera que veio, gravou com a gente vários episódios e de repente desapareceu para todo sempre. Uh-huh. Tinha um maluco lá da nossa faculdade que, caralho, como é que era o nome Samuel. Dele? Samirato! É. Esse eu não faço ideia de quem tem. Caralho, eu não me lembro desse filho da puta, não. É, porque na cabeça do PH, tipo, são vários episódios. O maluco... É, deve ter sido meio episódio que ele gravou. Sempre assim. E a voz dele tava ruim ainda, a gente cortou o que ele falou. Naquela época do desafio, eu joguei pro Ludobardo jogar o Contra 3, e aí eu comprei a fita original lá do Super Nintendo pra gente poder jogar. Aí esses dias eu falei, cara, eu quero comprar Hardcore Surprise, e não encontro. Esse jogo tá raro pra caralho. Você só encontra aqueles Rising... cartuchos que são reprogramados. Surprise não, Hardcore de Mega Drive. É o Hardcore, isso. Ah, entendi, Hardcore entendi. De Mega Drive. Mas é um jogo raro mesmo, né? É possível. Jogo de Mega Drive, né, é mais fácil ser raro do que jogo do Super Nintendo, inclusive. Cara, no eBay tem, Baer, só você procurar essa porra direito. Não, você deve ter, mas assim, não deve ser mole de achar, entendeu? O que ele tá falando é, se ele for ali na Uruguaiana, que tem uns stands que vendem joguinhos antigos, é difícil de achar. Ele vai achar, tipo, muito Super Mario 2. Eu acho que sempre é mais fácil achar o Contra 3, por exemplo, porque o jogo é de Super Nintendo e, portanto, deve ter muito no Japão. Então isso faz com que o mercado enche naturalmente. Jogos de Mega Drive, isso é um problema um pouco maior, porque não vendeu tanto no Japão quanto no Super Nintendo. Ah, e também é jogo de fim de vida do console, e também a Konami faz uma tiragem tão grande assim, que nem jogo de Super Nintendo. Americano precisa dar coisa fora, né? Japonês meio que guardava e depois vendia pra porra da sebo de videogame, né? Desse lado. É. Agora, o Contra Hard Corps, ele foi maneiro, que ele foi o Contra diferentão de todos, né, cara? E demorou pra lançar, mas eu digo aí que valeu a pena, que pra mim até hoje tá entre os melhores Contras aí, cara, porque, porra, você, que nem o Bag falou, você escolhe quatro personagens diferentes, são realmente diferentes. As armas em cada um deles se comportam de maneira diferente, e o jeito de você jogar com cada um é bem diferente um do outro, tanto que tem muitas pessoas que só jogam com um personagem, não só jogam com outro, porque a estratégia pra matar o chefe muda. A maioria das pessoas escolhe a Shin, né? Quase tudo. É, eu prefiro o robô. Sabe? Eu gosto do lobisomem. É, então assim, tu vê, já, só pra você já ver que já mudou bastante. Outra coisa, o jogo tem, pô, uma história bem mais densa, com diálogos entre as fases, no final de cada fase, você pode escolher caminho alternativo. O jogo termina mais rápido, mas ou demora muito mais, ou então você se fode mesmo, pega um bad end. Se eu não me engano, tem 5 ou 6 finais, entendeu? Então, cara, o jogo é bem extenso, fazer o final completo é bem extenso, as fases são muito criativas, são muito maneiras, e, meu irmão, é aquele jogo, tipo assim, que mostra a diferença de Mega Drive e Super Nintendo, cara. É jogo muito rápido, você tá tudo explodindo na tela o tempo inteiro, chefe gigante, tá com rodo. Cara, um jogo, assim, foda. Qual é a diferença do Mega Drive e Super Nintendo, então? É, o do Super Nintendo, aquela coisa lenta, meio que, pô, bem cadenciada. Ah, entendi. Você tá comparando o Contra 3 com o Hard Corps, né? Isso. É meio que do exército Hard. Quando do Mega e lota de inimigo na tela, pô, um inimigo. Só de você matar um inimigo normal, primeira fase. Você quer ver um monte de explosão destruindo durante a tela. A própria introdução do jogo, né? Você já vem com um caminhão destruindo tudo, tudo que vem pela frente, já começa na, no tiroteio, entendeu? Sim, pode ver. É frenético aquela porra. Cara, é bem engraçado, assim. E aqueles chefes, né, cara? Gigantes, super animados, entendeu? Uhum. Cara, o ritmo do jogo é. Cara, vem pro jogo de arcade. Sim, aquele super animado. Hard Corps. Na estrada do caralho. Hard Corps é um jogo de 94, né? Lembrando aí o ano. É, já tem. De vida, né? Sim. Já temos então, aí. Então é um jogo muito foda, cara. Se quem não jogou ainda porque é de Mega Drive, cara, joga que, pô, vai surpreender. Tá dando mole, é. Tu tem uma mania de perseguição também. Não tem, não. Spyro. Não tem, não. Mas isso é real. Isso é real. As pessoas não jogaram, tipo, ah, não vou jogar porque é de Mega Drive. Ah, eu vi muita viadagem. Isso é real. Isso. Rolou muito. Assim como tem, assim como tem isso de PlayStateiro e Nintendo 64 Zero, tem de Super Nintendeiro e Mega Drive Zero. Ô, PH, você tá falando do auge da guerra de consoles. Hoje existe Play 4 versus Sony. É. A época era Super Nintendo versus Mega Drive. A batalha era mais emblemático dos videogames. Muita gente que tinha Super Nintendo simplesmente, eu não vou jogar porque é Mega Drive. Ah, mas nunca jogou até hoje. Nunca joguei Sonic porque era de Mega Drive. Nossa, eu já ouvi tanto. Pô, já ouvi tanto essas porra. Também, cara. Gente! Tá loucaço, mano. Entra acho assim, que eu ando com pessoas melhores. É possível. Com certeza. Vocês estão cego superiores. Pra... superiores. Mas também tem aquela coisa, né, PH? Diferença de idade, né? Quantos anos você tem? É verdade. Você não... cara, aqui. Ixi, já vai meter o pé já. Não, porque às vezes o cara pegou uma época depois, que o nego tá jogando já PlayStation, essas coisas, e cagando pra Super Nintendo e Mega Drive. Não aquele auge da guerrinha que o nego pegava um parágrafo na revista lá e ia bater na casa do vizinho aqui, lembra, ó. Não lembra nosso programa de revista de videogame, que eu li uma carta lá de um fã que mandou pra Gamers Book, ou pra, sei lá, acho que era pra Gamers Book, falando que Zelda, lá em Mato Grosso só dava Zelda, só se falava de Zelda, e aí o editor da revista, que eu acho que era o Eric Araki, inflou o peito e falou, vamos lá, já é uma coisa de gente prepotente. Eu lembro disso, eu lembro. Primeiro, comparando com Final Fantasy, né? Em não sei quantos jogos, vendeu não sei quantos milhões de cópias, e o cara brigou com o leitor, falou, não, Final Fantasy realmente é melhor que Zelda, seu merda. Parecia leitura de meus baixos de soco, cara. O cara o cliente dele, tá ligado? É isso, cara. Isso tem desde o mundo, cara. Parecia leitura de meus baixos de soco. Eu vejo muito isso agora na comunidade de galera que joga jogo de luta. Porque tem a galera que joga Street Fighter no PC e no PS4, né? Meu e o argumento no PS4 é muito simples. A galera sempre fala a seguinte frase: PC é pra planilha Excel. Caralho. Jesus do céu. Os campeonatos é tudo em Play 4, né? Então o cara manda assim, meu irmão, PC é a planilha de Excel, mano. De fato, eu trabalhei com um cara que ele falava, não, PC é a minha, meu templo do desenvolvimento. Pra jogar, eu tenho um Xbox. Meu cara. Templo do desenvolvimento. Olha cara. Só onde é que nós estamos indo. Meu amigo, eu sei que você fez engenharia de computação também. Então, essa vozinha que você fez foi inspirada em muitas pessoas que você conheceu do seu curso, porque... Eu ouvi essa voz saindo de várias bocas nossas. Essa voz aí é de um cara que era da turma do Ninja Inimigo. A Igreja Adventista. Não vou falar o nome dele não, mas saudades dele. Igreja Adventista. Porra, vamos chamar ele de Elmo. Aí, coisa relevante deve ser dita. O senhor da Trindade mandou que ia soltar um flash cargo. Eu vou soltar um flash. Estamos chegando na hora de acabar. Mas antes de acabar, temos coisas pra falar. Então, Daigo, sobre o que você quer pontuar? Nossa. Nós vamos acabar esse agora? Daigo, você tá pulando os contras de PlayStation 1 que foram uma bosta? Lógico que eu tô pulando. Quem é que vai falar sobre aquilo? Tá bom, eu concordo. Pode seguir em frente. Nunca joguei. Legacy of War e o Contra Adventure. Duas bostas, você não tá perdendo nada. Cara, é 3D, esquece. Não é nem da Konami, é de uma empresa chamada Apazo. Apalooza. Apalooza. Odeie! Odeie! Que odeie! É tipo assim, do hardcore. Não, do hardcore. No, em 94, nós vamos pular direto pra 2002. Já existe o PlayStation 2. E existem duas coisas maravilhosas que reafirmaram o amor da humanidade por destruir coisas. Fazendo amor! Dia, que é Contra Shattered Soldier, com a delícia maravilhosa, destruição. Contra Guerreiro Estilhaçado. E Neo Contra, que é seguramente o jogo que tem a melhor abertura de qualquer jogo já feito até hoje. Novo Contra. Eu sempre penso em Contra como um filme dublado. Não, mas tem que ser, ué. Bill Riser é dublado sempre. Guerreiro pelo André Santana. Garcia Júnior, é. E o Lance pelo André Santana. Novo Contra na sessão da tarde. Aí o Novo Contra, a galera meio que torce o nariz, porque ele é só top-down. É tipo, ai, ele é só overhead, que bosta. Tomando seu cu, o jogo é foda. Isso é uma parada, né, de quem joga, né? De perguntar se é vertical, se é horizontal. Sim, cara, parece que é jogo de nave, cara. Eu gosto de tudo, cara. Eu gosto de todos. Eu quero dar tiro, parceiro. É, tô cagando. Cara, Neo Contra na época vendia R$60 na loja das Americanas. Eu sei, eu tenho uma cópia daquela época, de quando eu trabalhava no Walmart. Walmart. Pois é, você cara, trabalhava, eu não tinha dinheiro. A série, é, mas Dago, o... a série do Dago, a sitcom do Dago ia ser muito bom, cara. Dos empregos dele, caralho. Porra, Chuck Lorre, olha pra cá, cara. Faz a série do Dago, cara. Para, que merda. Tá. Aí vem o filho da puta fazer isso mesmo. Cara, eu nunca vou te perdoar essa coisa. Aí depois disso nós temos o Contra 4, que é de DS, que é tipo a celebração, tanto que ele é da WayForge, né, da Konami. Ou seja, o WayForge é especialista em fazer punheta em 2D, né? Então, se você quer um jogo bem feito em 2D, você vai no WayForge Celebration com e Way. É a melhor punheta, cara. Sim. É uma punheta muito boa, mas o Contra Rebirth é melhor, que é o de Wii. Contra Rebirth. Ah, putz, esse eu não joguei, cara. Nem tem mais como, né? Que, é, não tem mais. Que é o de Wii, e ele ainda tem viagem no tempo. Gente, você joga as fases de todos os outros Contras, porque todo você está viajando no tempo. Todo mundo que tem Wii pirateou o Wii, gente. Naquela época não podia piratear o Wii. O videogame. Até o Wii era permitido, Deus nunca chegava, não. Até o DS. Tá, mas eu acho que não tem mais como pegar ele. Eu baixo só em HD velho. Vocês são crianças. Vocês são crianças, ótimo. Que é isso que não tem como. Aí tem o Hardcore Uprising, que a gente já falou. E por último, tem o Contra Evolution, que é de fliperama e de celular. Que é... Não, peraí. Contra fliperama? Contra Evolution não é aquele remake do 1? Sim, ele saiu na China em... Ah, China, ok. Ok, isso é ótimo. E tem dois patincos, né? De Contra. É, que um deles é incluindo sobre o Neo Contra também. E tem CGs maneiras? Tipo, de Fatal Fury? Tem ou não? Ou nem... Tem as mesmas CGs do Neo Contra do Play 2. Que bosta, hein, cara. Essa safadeza ainda por cima. Acho que só a SNK, quando faz patinco, ainda bota uns CGs maneiros, assim, pra tu ter vontade de jogar. É, tipo aquele Terry novo do Fatal Fury lá com o boné preto, tu já viu? Fantástico, achei aquilo sensacional. Quero aquilo no The King of Fighters. O nome tem isso, né, cara? É foda. E tem esse Contra de Android, né? Ele tem um esqueminha lá de pay to play. Que assim, nego xinga, mas é um fliperama, né? Você compra a ficha e joga. Sim. É, ou então fica aquele tempo sem jogar. Igual porque é jogo de fliperama. É, você fica sem regenerar as fichas. Regenerar as fichas. Olha as zonas que nós estamos indo, bicho. É, porque é jogo de celular. É assim hoje em dia, né? E assim, ele até que é bem feitinho, comparando com outro. Ele só é muito lerdo. É, ele é bem lento, né? Comparando com outro, mas é de propósito, né? Pro jogo ser jogável pra esse público de hoje em dia aqui. É. Qual frustração é uma coisa ruim. Não é? Não se capta desse tipo de coisa ruim, cara. Não, olha só. Frustração em jogo, cara. Veja bem. A parada é que hoje em dia o nego se frustra muito rápido. Isso, o nego se frustra muito rápido. E a frustração, ela não desperta nenhum desejo de quero ficar melhor. Ela só assim, desperta um. Não existe mais a frustração. Isso, não tem mais a frustração. O frustration morreu, né? Só essas comunidades, assim, a comunidade do Dark Souls. Aí o cara, porra, acha maneiro morrer pra caralho e get good. Mas tirando isso, get good. Good. Mas o jogo é bem feitinho. Eu cheguei a jogar no meu aparelho Asus Zenfone 2, em que eu consegui gastar o HD todo dele. Tem 32GB o celular e eu gastei tudo. Caralho. Been there, done that. Tô aqui recebendo mensagem do telefone falando que eu acabei com o espaço dele. E graficamente comparando, né, com uma outra empresa que andou fazendo remake de jogo, que foi a Square, que fez uns remakes porcos de Final Fantasy, que o tijolinho nem gruda um no outro, você não consegue fazer Inception, recursividade de tijolinho, que é mal feito. Esse Contra ficou bem, bem legalzinho, cara. E é um modelo de negócio que, bem ou mal, a Konami tá fazendo um Contra, é um jogo de Contra aquilo, bem adaptado pra celular, que é nesse modelo Auto Run, né? Sim, mas eu acho que nem é mão da Konami, é só produção mesmo. Não, então, não importa, mas assim, a franquia... Como a torta! Não importa, como a torta! É uma franquia da Konami, que a Konami, nesse sentido, não deixou morrer por existir esse jogo. Terceirizou, né? Se daria pra fazer, talvez, Castlevania nesse estilo, entendeu? Muita coisa daria pra fazer assim. E é uma coisa que atende um público hoje em dia, uma determinada fatia de público. Pô, cara, até a Nintendo entrou nessa porra agora. Esse Fire Emblem aí tá Deus e o mundo jogando. Né, tá todo mundo jogando. Eu não vi graça. É, eu também não vi graça. É legal essa porra ou é jogo de visual como todo jogo de celular? Serve-se. Eu não tenho celular pra jogar, porque meu celular tá quebrado, então eu não tô jogando. É, pode crer. Mas você estaria, né? É bem fanservice. Assim, deve ser interessantezinho você jogar, é só combate. Não tem algumas coisas que são típicas de Fire Emblem, tipo, morreu, próxima volta. Mas assim, de novo, é um jogo de celular, né? Então, a Konami, várias outras empresas, né? Daria muito bem pra pegar esses jogos de 8-bits, sobretudo 8-bits, porque agora a gente tá meio que vivendo um revamp do 8-bits, né? Em celular. Os típicos jogos de 8-bits há 30 anos hoje são jogos de celular. Uma outra coisinha de diferença, né? É, modelo de negócio e às vezes a movimentação ser automática em alguns estilos de jogo, mas voltou. O que comprova que a moda é cíclica também nos videogames. O que é interessante, como estudo empírico, assim. A calça boca de sino. A calça boca de sino dos videogames. Então, é interessante porque não deixou morrer. E eu acho que seria interessante continuar investindo nisso aí. Eu acho que pegar um bom exemplo de estudo aí é o Chartered Soldier do PS2, que é justamente um contra bom, clássico, e na época foi um jogo remoldado pra tecnologia do PS2, que os gráficos do jogo são bons. E assim, cara, tu fizer a mesma coisa hoje, nessa geração bem feito, eu acho que ainda dá galho, porque Contra é um jogo... muito bem polido. É muito bem polido, sabe? Aquele jogo que tu morre, você sabe que foi você que deu mole, que você treinar e jogar um pouquinho mais, você vai passar, sabe? É um jogo muito legal de jogar, um desafio maneiro, a ação é muito legal, sempre te surpreende. É um jogo maneiro pra jogar co-op também. Então, cara. Mas acho que o Shattered Soldier tem aquele lance de ser muito time attack, assim, ele fica contando o seu tempo o tempo todo. Isso, e o Uprising também, apesar de eu não ter, não sei se deu tanto assim, é um jogo também que foi bem, então eles podiam lançar aí pros consoles atuais aí. O Uprising é Way Forward já, não é? É, né? Não, é da galera que fez Kit Gear. Arc System Works. É Arc System, tá. Bom, tem o Wish Atari, faz sentido. Esse é um tipo de modelo de negócio que também é interessante, que é você entregar a sua franquia. Minha franquia está morta. Achas que tem isso que é necessário para esmagares a minha rata? Sim. É você entregar uma franquia aparentemente morta para empresas jovens, mas que são formadas por empregados que cresceram com aqueles jogos e que dariam o sangue para trabalhar no jogo. O Hard Corps Uprising, ele é um jogo foda. E aí isso é independente de ser da WayForward ou de ser da Ark, né? Acho que para qualquer uma das duas valeria o mesmo. Porque a empresa é composta de empregados que são caras que, na época do Contra, eram moleques jogando Contra. Então é o sonho da vida do cara fazer um Contra. Igual o SVC Chaos, o SNK vs Capcom, que é um jogo da SNK, e que tu vê que a arte é trabalhadíssima nos bonecos da Capcom, porque era a chance que o cara tinha de fazer um jogo da Capcom. Verdade. O jogo é meio merda, mas assim, artisticamente ele é muito bem trabalhado, sobretudo os bonecos da Capcom, que são, não por acaso, quase todos de Street Fighter, né? Porque era a chance que o cara tinha de... Street Fighter tá quase todo ali. O cara queria rechear de bonecos de Street Fighter, porque era a chance que ele tinha de trabalhar com Street Fighter. E também pra mostrar, ó, se fosse feito aqui ia ficar muito mais foda. Pode ser. Aquele Dimitri, cara. Então, esse modelo de negócio de você fazer um outsourcing em videogame envolve muito essa coisa de nostalgia. Não é um outsourcing comum em software, como é em qualquer mercado de software. É um outsourcing que envolve muito sentimento. Só pra completar aí, pra parte de sentimento, pra mal te cortar, cara, bota pro Uprising aí, cara. Fala um jogo que isso é muito bom, cara. A trilha sonora desse jogo é gozante, cara. O cara assim, vou fazer Contra, o cara se inspirou. Cara, cada fase, cada música, cada remix das músicas clássicas é uma porra. É o melhor cover de metal que podia ouvir de música de Contra, cara. O Shiwatari foi pra alma, esse ali. Esse Shiwatari, ele é o criador de Guilty Gear, né? Ele é o cara que é o artista e o compositor. E ele é o Bad Guy, não se esqueça. É, dublador do Saul Bad Guy e várias outras coisas. Então, esse é um cara. Esse é o vice na rua. Não, ele... tinha, você tinha Type, irmão. É, ele é o Game Designer Supremo, esse cara, pra mim. Ele faz tudo perfeitamente. É o Da Vinci dos videogames, ele, mano. Esse jogo é um dos perfeitos exemplos de uma abertura que você assiste e fala: caralho, eu preciso jogar esse jogo. Eu preciso jogar esse anime. E diversão. Meu amigo, senhor da eternidade, você com suas pérolas e sua grande sabedoria de filmes de brutamontes dos anos 80, por favor, dê uma frase clássica de filme de preferência de Predador para a série Contra. Olha só, que isso aí tem resposta certa. Tem. Ó, eu você é muito feio. Não me Baeri, dado que é um diálogo entre os dois protagonistas, qual é a frase certa, então? Que feio é você? Não era isso? Não. Dylan, seu filho da mãe. Ah, não. Peraí. O Predador respondia nessa hora. Ele não responde. Nossa, como você é feio? O Predador não fala, né, cara? Eu acho, né? Ele fala. O Predador ele tem um sampling, ele confia. Eu tava pensando na frase que o Apollo e o Schwarzenegger falam. Gente, seu filho da mãe, assim a gente deixou mole, não é mesmo? Ah, que isso? Que isso, Dante? O que eu ia falar é: se sangra, pode morrer. Ah, você acertou. Pra mim, é do Ivan Drago. Se morrer, morreu. Agora é aquela piada que contava pro Billy. Pro Billy? Tá vazio, né? Billy! Ah, minha namorada tem uma vagina muito grande, Billy. Que? Não, ela tem uma vagina muito grande. Ela tem uma vagina muito grande. Não, peraí, conta direito. Eu estava transando com minha namorada, e aí eu falei: nossa, mas que sexo grande! Mas que sexo grande! Essa versão dublada feia, fala de coisa, mano. Eu não falei, é que foi eco! Aí ele fica rindo e o Predador guarda aquela risada bizarra. É verdade. E Lapso, o que que é? Está na hora de invocar o robô do Jabá. Sim. Mande seus e-mails e críticas, sugestões e porradarias gostosas para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. E a diversão não para por aí, né? Seus ouvintes de sertanejo e deu onda. Nós temos um grupo no Facebook, uma fanpage, um Twitter, um canal de YouTube, um Discord, um grupo no Telegram e um Twitch, onde tá rolando transmissão lá toda segunda de noite. Não seja babaca e acompanhe. E nós temos o Patreon secreto. Todos os links estão na postagem. Baixo Frentesoco é o pancadão dos jogos. Robô do Jabá. Jabá de Robô. Agora que a gente tem robô do Jabá, fica muito estranho, porque a gente fala tipo: é isso, então um abraço, até semana que vem. O robô do Jabá, ele cumpre uma missão. A seguinte missão: a gente não esquecer mais as coisas. Sim. É verdade. Mas o robô do Jabá, um dia, ele pode fazer como as máquinas querem sempre fazer, né? Dominar tudo e revelar qual é o Patreon do BFS. Opa! Caralho! O robô do Jabá. É preciso ter cuidado com os robôs do Jabá. Mas no dia que isso aconteceu, o Patreon tem que estar organizadinho, né? Porque, mano. Ah, sim, pode ser. Cara, eu acho tirado que sempre que vocês falam Patreon, eu uso Patreon. Patreon. Meu outro Patreon. Bom, nós enxergamos onde estão as prioridades de cada um. Pois é. Pois é. Eu cago uma hora por dia, tá? É verdade. Você fica sentado diante do trono uma hora por dia. Você sabe que essa porra da hemorroida, né, Daigo? De ficar cagando devagarinho. Caralho, Daigo é o Flash Reverso Gagos, moleque. Caralho. vindo o cocô. O cocô por mim, mano. Ele caga e fica pensando na merda. Ele fica pensando no gibi do Batman que ele fica lendo. É o Flash caga os reverso. Na verdade, ele deve estar um gatinho que sai. Eu não vou ficar cheirando. Tá, o Daigo, olha só. Eu já morei numa casa que tinha dois banheiros e o Daigo já ficou lá nessa casa. Então lá, como dava pra você ter um banheiro reserva, pros outros usarem, eu já vi que o Daigo faz realmente o Flash caga os reverso. Ele vai pro banheiro e ele fica tipo uma hora e meia, ele leva tipo 7 bis, e quando ele volta, ele te conta a semana inteira da DC e da Marvel só. Ainda mais agora que eu tô lendo no tablet. É, e aí no começo eu não sabia que era assim, né? Aí o Granville falou: Ô, velho, o Daigo se tranca no banheiro, velho, ficava duas horas no TV, velho. Jai? Caralho, eu nunca fiz isso na casa dele. A casa dele é do caralho. Caralho, morreu. Fica lá. Mas... Daigo, fala a verdade, isso aí é bom costume de ficar da Miguel no trabalho aí pra ficar vendo o gibi no horário de expediente. Né? Não, nunca no horário de expediente. Olha só, eu vou contar uma parada de um amigo que só eu conheço aqui. O maluco lá de São Paulo. Esse maluco era ou é desenvolvedor do Bradesco. Developer, tá? E aí, esse maluco, ele fingia que tinha piriri pra se trancar no banheiro e ficar jogando Pokémon no DS. Ah, nossa. Caralho. E tinha, porque ele tinha um ritmo de trabalho que era assim, ele era muito bom, muito melhor que todo mundo. Então ele fazia as coisas muito rápido. Só que nesse tipo de trabalho, quando você trabalha numa empresa assim, você ser melhor que os outros, não compensa. Porque você não é promovido, e o fato de você terminar o trabalho mais cedo só te faz ter mais trabalho. Então o que ele fazia? Ele fazia tudo muito rápido e ia ter o piriri dele. Cara, até aí muito justo. É injusto? Não, mas quando chegar pra ele e falar assim, amigo, você tem que procurar um médico. Então, ao mesmo tempo que eles vão fazer isso, ninguém acho que ia usar pra pensar em demitir ele, porque não ia arrumar outro igual, sabe? Ele é bom, viu? O cara era bom. Ele ficou, se der mole, ele faz isso até hoje, cara. Eu vou procurar saber. Tem tempo que eu não sei dele, que eu não vejo. Cagos! Reverso! Mas o cara falou que cagada remunerada, mas é foda. Mas o cara prometa que o maluco que descobriu lá que ela trabalhava 5 anos sem trabalhar. Ele fazia um script no computador pra fingir que tava trabalhando. Ele recebia grana, né, pra trabalhar, óbvio, e ainda terceirizava o trabalho dele pra China ou Índia. Esse é mais gênio ainda. Caralho, que genial. E assim, gente, não, é válido, né? Você acha que é antinético? Maluco, assim, eu te contrato porque eu confio no seu potencial e nas suas qualificações. É antiético? Não na sua qualificação de contratar outras pessoas pra fazer o serviço que eu tô te pagando pra fazer. Não, mas é antiético se você expõe as informações confidenciais da sua empresa, porque existe um negócio chamado segurança da informação. Ô, porra! Caralho! É isso aí! Abraço e até semana que vem, Botafogo! Caralho! Caralho, bom mesmo, viado!